CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Iniciaremos agora com a apostila módulo 2 do curso de atendente de farmácia. Lembrando, assim como na apostila módulo 1, você, para acompanhar a explicação dessa rádio web, você deve estar com a sua apostila em mãos, de forma impressa ou no seu computador, para que você consiga compreender e obter um melhor aproveitamento dessa ferramenta que é a rádio web. A gente vai iniciar a nossa rádio web lá na página 3, onde cita exame clínico. A gente vai fazer uma abordagem inicialmente de algumas funções que o profissional farmacêutico formado pode realizar, né, para a obtenção de qualidade de vida, para melhoria na saúde do paciente. Então, primeiramente, o exame clínico, ele tem o objetivo de obter informações para a prescrição de alguns medicamentos, né? Vale lembrar que o profissional farmacêutico formado, ele apenas pode receitar alguns medicamentos, não são todos que ele pode estar prescrevendo para o paciente. Ele pode indicar apenas medicamentos que podem ser disponibilizados, né, dispensados sem prescrição médica, né, de um profissional médico. Então, iniciando lá na página 3, como a gente citou, exame clínico. A semiologia é uma disciplina que busca os sinais e sintomas de enfermidade que possam acometer o indivíduo. Então, a semiologia é a busca dessas informações. O profissional farmacêutico também, no exercer de sua profissão, ele deve ter esses conhecimentos, essas técnicas para buscar essas informações necessárias. Logo abaixo, a gente tem em verde as etapas corretas, né, desse exame, que deve ir desde a parte do exame clínico, exame físico, até o processo de diagnóstico, o plano de tratamento, a prevenção. Todas são etapas que devem ser seguidas. Logo abaixo, na página 3 ainda, a gente tem o contexto da anamnese. Anamnese é o primeiro tópico a ser executado quando nos defrontamos com o paciente. Portanto, deve-se dar a mesma importância para essa etapa quanto é dada para o próprio exame do paciente, pois é neste momento que o profissional vai interagir pela primeira vez com o paciente. E é nesse instante que se quebra o gelo, onde sentimos o nível sociocultural, o perfil emocional do paciente. Então, essa é a primeira abordagem, é o primeiro contato com o paciente. A partir daí são tiradas informações muito importantes que vão lhe servir de base para o diagnóstico. Na página 4, a gente tem algumas etapas que devem ser seguidas, logicamente, nesse processo do exame. Primeiramente, a identificação do paciente. É importante que ele seja identificado pelo próprio nome, que você tenha todas as informações, o endereço, a profissão dele, né? Ali ele cita, né, que ele deve ser tratado não apenas como o paciente que detém a doença X, mas de uma forma personalizada. Dessa forma você vai conseguir ter uma relação mais descontraída com o mesmo. A segunda etapa, aí você vai obter a queixa principal, né? Então, a queixa principal e duração consiste na descrição do problema em questão e o motivo da consulta. Portanto, deve ser objetivo e vir acompanhado de sua duração, horas, dias, meses ou anos, ou seja, há quanto tempo ele tem essa enfermidade, esse problema. Costuma-se utilizar as palavras do paciente para descrever a própria queixa, né? Caroço, bolinha, ferida, irritação, né? Você não vai utilizar termos técnicos e clínicos nesse processo de comunicação com o paciente. História da doença atual, HDA. Consiste na evolução que essa enfermidade teve, como toda história, deve ter um começo, meio e fim. Qualquer produto ou medicamento utilizado pelo paciente relacionado com a queixa principal. Consiste na evolução da enfermidade. Como toda história deve ter um início, um meio e um fim, qualquer produto ou medicamento utilizado pelo paciente relacionado com queixa principal deve ser anotado, né? Então, caso o paciente não relate, ele deve ser indagado sobre como aquela lesão ou problema começou, quando que ele percebeu já, discorrendo sobre os sintomas, sinais que porventura possam ter existido até aquele exato momento da consulta. Antecedentes mórbidos. O interesse é avaliar as doenças ocorridas ou que ainda possua. Tais enfermidades são separadas didaticamente em gerais e as regionais. Então, caso ele tenha outras enfermidades, né, que talvez possam ser geradoras daquele mal que ele está sentindo, isso se divide em gerais e regionais. Gerais costumam se perguntar desde as doenças de infância, sarampo, varicela, epidêmica, rubéola, entre outras, né? Então, todas essas doenças, né, referidas deverão ser anotadas para que depois possa ser feita uma interpretação. Além dessas, né, digamos, diabetes, hipertensão, cardiopatias, pneumonias, entre outras, podem se adicionar os medicamentos utilizados, bem como suas posologias, né? Ou seja, dependendo, caso o paciente possua uma dessas gravidades, uma dessas doenças, muda-se toda a ordem desse tratamento. Vale lembrar, esse procedimento, né, deve ser feito pelo profissional farmacêutico formado, né, e realmente habilitado para estar podendo fazer esse diagnóstico do paciente. No entanto, a gente traz essas informações para que você, atuando nesse meio, estando iniciando, né, nessa área, você consiga também ter esses conhecimentos e ter uma introdução de como tudo isso funciona, né? Essa basicamente é a lógica do curso que a gente oferece a vocês para você estar atuando no atendimento farmacêutico como profissional de atendente de farmácia. Ainda no contexto de antecedentes, a gente citou os gerais, vamos citar agora os regionais. Os regionais compreendem casos de acometimento do complexo maximulomandibular ou região de cabeça e pescoço, como infecções, tumores e traumas que o paciente pode ter. Então, muito importante ser analisado ambos os fatores. Na página 5, nós temos ainda algumas informações muito importantes também, que são os antecedentes familiares, né? Se alguém na família tem incidência de alguma doença, investigação sobre as condições de saúde desses antecedentes, outras informações importantes, se a pessoa possui hábitos ou vícios, né? E por fim, observações, né? Nesse item é reservado para qualquer informação adicional que não tenha sido abordado anteriormente ou para referir os medicamentos, quando vários utilizados ou até mesmo como uso de anticoncepcionais. Então, todas as informações e conclusões são colocadas neste local. Na página 5 ainda, nós iremos adentrar dentro de um assunto muito interessante, né, que é o método Dadder. Esse método, ele consiste na prática do farmacêutico em estar podendo prescrever, né, um medicamento, prescrever um tratamento correto através de um procedimento de diagnóstico mais adequado e mais preciso, onde ele vai conseguir obter informações precisas, ele vai estar utilizando o máximo do seu conhecimento para poder estar passando o tratamento mais assertivo para o paciente. Lembrando que o farmacêutico só poderá prescrever medicamentos que não necessitam ser prescritos por um médico. Então, muito importante, em algumas situações, em algumas pode-se dizer enfermidades não graves, né? Alguns tratamentos à base de produtos fitoterápicos, é possível sim o farmacêutico estabelecer esse tratamento. E é o que a gente vai estar estudando e analisando agora. Primeiramente, o título, né, então, é segmento farmacoterapêutico, né, utilização do método Dader na assistência ao paciente. Como a gente tem na introdução, o segmento farmacoterapêutico, SFT, como é chamado, é uma prática profissional desenvolvida por farmacêuticos com o intuito de detectar problemas relacionados com medicamentos, chamado de PRM, problemas relacionados com medicamentos, para também prevenir e resolver os resultados negativos por medicamentos, também chamado de RNM. Então, duas siglas que a gente vai analisando também posteriormente nessa leitura: PRM, problemas relacionados com medicamentos; RNM, resultados negativos com medicamentos, e tudo isso dentro do segmento farmacoterapêutico, que segue a sigla de SFT. Esses serviços implicam no compromisso que deve ser desenvolvido de maneira contínua e sistematizada e também documentada em colaboração com o paciente e com demais profissionais da saúde, tendo sempre por finalidade alcançar resultados concretos que vão melhorar a qualidade de vida do paciente, né? É muito importante diferenciar. A gente viu lá na apostila módulo 1 a atenção farmacêutica, né? Então, a atenção farmacêutica, ela difere do segmento farmacoterapêutico. Por quê? Porque é um procedimento, né, um pouco mais complexo. E a atenção farmacêutica, ela compreende apenas o uso correto dos medicamentos para obter, sim, o melhor resultado. O método Dader já traz toda uma cadeia de processos que devem ser desencadeada pelo farmacêutico na busca do tratamento daquela doença, né? Então, na atenção farmacêutica, se trabalha desde uma prescrição médica que o cliente leva através de uma receita até a farmácia, né? Mas o método Dader já desenvolve todo o processo feito pelo próprio farmacêutico. Então, nós iremos adentrar um pouco esse assunto. Na página 6, a gente tem mais algumas informações sobre esse método. Então, o método Dader de segmento farmacoterapêutico foi elaborado pelo Grupo de Investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade de Granada, na Espanha, no ano de 1999. Então, algo que pode-se dizer recente. Trata-se de um procedimento operativo simples que permite realizar SFT. Como a gente viu, SFT é o segmento farmacoterapêutico. Então, consiste em realizar o SFT a qualquer paciente, em qualquer âmbito assistencial, de maneira sistematizada, continuada e documentada, permitindo registrar, monitorar e avaliar os efeitos da farmacoterapia de forma simples e clara. Outro conceito ainda relacionado a esse método, ele fundamenta-se na obtenção da informação sobre os problemas de saúde e da farmacoterapia do paciente e a elaboração da história farmacoterapêutica. A etapa de análise situacional permite visualizar o panorama de saúde e do tratamento em distintos momentos do tempo e avaliar os resultados da farmacoterapia do próprio paciente. Então, algumas informações muito importantes sobre esse método. O segmento farmacoterapêutico, como você pode ver abaixo, ele é composto por algumas etapas, né? etapas estas que são a oferta do serviço, primeiramente, posteriormente a entrevista farmacêutica, análise situacional, estado da própria situação do paciente, a fase de estudo, a fase de avaliação, a fase de intervenção, ou seja, o próprio plano de ação, aliás, o plano de atuação, entrevistas farmacêuticas sucessivas, resultado da intervenção, e tudo isso é o processo do método de Dahdler. Então, agora a gente vai estar conseguindo compreender cada uma dessas etapas que a gente viu aqui na página 6, mas de uma maneira mais exemplificada cada uma delas. Iniciando ainda na página 6, com a primeira etapa, que é a oferta do serviço, né? Então, nessa etapa, o serviço é feita a oferta do serviço, que consiste em explicar, né, para o paciente, para o cliente, de maneira clara e concisa, o serviço farmacêutico que ele vai receber. Trata de expor para ele sobre o que é esse método, né? Qual a função do método e qual o objetivo, né? Então, quais são as principais características, né? Identificar e avaliar o melhor momento de oferecer o serviço é relevante para que o paciente aceite participar. Então, a gente tem algumas sugestões lá na página 7 de quando deve-se apresentar ao paciente essa oportunidade de estar participando desse tratamento, né? Que é um tratamento um pouco mais avançado e mais assertivo no que tange à farmacologia. Então, situações onde o paciente solicita a informação sobre algum medicamento, algum problema de saúde ou algum parâmetro bioquímico ou uma informação sobre a sua saúde. É um momento adequado para você apresentar a ele esse método, né, para o farmacêutico, apresentar a ele este método e iniciar o procedimento. Outra situação também é quando o paciente expõe alguma preocupação ou até mesmo uma dúvida a respeito de algum de seus medicamentos ou problemas de saúde que o mesmo tenha. O farmacêutico observa algum parâmetro clínico com valor desviado da normalidade, por exemplo, pressão arterial alterada ou glicemia, né, diabetes. Então, nessas situações, são situações onde pode ser apresentado este método, onde o farmacêutico habilitado vai apresentar este método, que consiste em um processo um pouco mais avançado do que uma simples visita que alguém faz na farmácia, pega o medicamento, diz o que tem, pega o medicamento e vai embora. É um procedimento um pouco mais complexo, onde o farmacêutico pode desenvolver sim um tratamento adequado com produtos, como a gente citou, que não tem prescrição médica, né? A maioria das vezes produtos fitoterápicos, né? Entre outros. Segunda etapa, então. Entrevista farmacêutica, né? A primeira entrevista feita com o paciente. O objetivo dessa primeira entrevista consiste em obter a informação, né? Obter a informação do paciente e iniciar a história farmacoterapêutica. Essa entrevista deve ser realizada em um local privado, sem que ocorram interrupções, como uma consulta médica normal. Então, é muito importante essa entrevista, né, onde vai ser obtido as primeiras informações, até mesmo aquelas informações que a gente citou lá no exame clínico, né, e na anamnese. Na página 8, nós temos ainda algumas informações relacionadas a esse processo, né? Então, a etapa referente, né, que é a etapa da entrevista, as preocupações e problemas de saúde consistem em uma pergunta aberta, cujo objetivo é obter informação sobre as preocupações de saúde do paciente de uma maneira ampla e com uma descrição completa, sendo possível identificar as ideias e as dúvidas, os conceitos e as crenças de saúde do mesmo. Então, é feita aquela conversa ampla sobre a doença do mesmo, sobre a enfermidade que o mesmo está tendo, e obtendo todas essas informações. O farmacêutico, ele obtém a informação necessária que ele necessita sobre cada medicamento. Muito importante lembrar, quando é feito esse agendamento dessa entrevista, é solicitado que o mesmo traga todos os remédios que ele já toma, né? Então, é feito nesse procedimento o conhecimento e adesão do tratamento, assim como sobre sua prescrição, sobre a efetividade e a segurança desse processo. Então, vai ter um roteiro correto, que vai estar sendo seguido, um roteiro de perguntas. Na etapa de revisão, já que é a etapa final, após ter juntado todas as informações necessárias, o momento é de realizar uma série de perguntas sobre todos os sistemas, né? Então, após a finalização dessas etapas, né, ligadas à entrevista, são registradas outras informações que o farmacêutico pode achar que seja necessário, né, em relação àquela consulta, como, por exemplo, os hábitos de vida do mesmo, dieta, parâmetros clínicos, dados dos informes. O paciente é liberado e informado de que será contratado para uma nova consulta após a avaliação que o farmacêutico vai estar fazendo desses dados que ele coletou. Na página 9, a gente tem o processo de análise situacional. O que consiste esse processo? Análise situacional é uma ferramenta que permite dispor e analisar o paciente com relação aos problemas de saúde e os medicamentos em uma data determinada. Ou seja, trata-se de uma foto do paciente em uma data concreta. Então, nessa fase, é feito o quê? Nessa fase é diagnosticado os reais problemas do paciente, né? É feito, como ele diz, um exemplo, uma foto, onde é colocado todas as informações relacionadas ao tratamento do mesmo, ao processo clínico, ao seu estado de saúde. Partindo lá na página 10, a gente tem um modelo desse documento, né, que vai servir para elaboração da análise situacional. Ali você coloca a situação do paciente. Na página 11, a gente vai seguindo com essas etapas, né, que são importantes. Primeiramente, etapa de fase de estudo, né, vai ser nessa etapa, né, uma etapa bem sensível, porque ela vai requerer do farmacêutico uma habilidade bem compreensível, bastante ampla, desses conhecimentos, que somente com essa amplitude nesses conhecimentos, ele vai conseguir obter as informações científicas para estruturar, estudar e resolver o caso do paciente, né? Então, em termos gerais, a fase de estudo deve gerar a informação necessária para que, com isso, possa avaliar criticamente a necessidade e a efetividade, bem como a segurança do medicamento que o paciente utiliza em uma data determinada. Também deve elaborar um plano de atuação com o paciente e a equipe de saúde que permita melhorar ou preservar os resultados da farmacoterapia de maneira contínua. Também deve-se promover a tomada de decisões clínicas baseadas na evidência científica. Então, essas são as etapas nesse procedimento que deve ser adotado. Após isso, partimos para a fase de avaliação. Essa fase já vai objetivar, né, buscar os resultados negativos associados ao medicamento que o paciente apresenta, bem como as suspeitas de RNM. Como a gente viu inicialmente, RNM quer dizer o quê? RNM quer dizer resultados negativos associados a medicamentos. Então, caso o paciente esteja tomando alguma medicação, neste momento é feito essa análise para encontrar possíveis suspeitas de um RNM, talvez uma medicação que ele esteja tomando de forma incorreta, né? Pode ser um desses indícios. Para cada medicamento ou grupo de medicamento, será avaliada a necessidade, a efetividade e a segurança para o paciente. O resultado desse processo é uma lista com as distintas suspeitas de RNM. Feito isso, passa-se para a fase de intervenção no paciente. Esta fase ela compreende que o paciente vai voltar para a consulta com o farmacêutico, né, uma segunda consulta, na qual é elaborado e iniciado o plano de ação. Então, Trata-se de um programa de trabalho contínuo elaborado entre o paciente e o farmacêutico, negociando o estado de saúde do paciente. Então, será nessa etapa que será dado início ao tratamento, né? Tratamento adequado e a intervenção no seu processo farmacológico. E por fim, a gente tem ainda lá na página 11 as entrevistas sucessivas, né? Resultado de intervenções. Então, pós feito todas as etapas, né? Vai ser colhido os resultados, né? Então, é necessário que se faça um diagnóstico de que esse tratamento, né? Que esse método que foi empregado para o paciente está dando resultados ou não. As entrevistas sucessivas com o paciente vão permitir conhecer a resposta do paciente e ou do médico frente à proposta de intervenção realizada pelo farmacêutico. Então, pode ver ali que ali cita conhecer a resposta do paciente ou do médico frente à proposta de intervenção. Talvez esse procedimento ele pode ser realizado pelo farmacêutico em parceria com o médico do paciente também, né? Comprovar a continuidade da intervenção, obter informações sobre o resultado da intervenção, iniciar novas intervenções previstas no plano de atuação, bem como detectar o aparecimento de novos problemas de saúde. Então, essas são as etapas do processo de entrevistas sucessivas, que é o resultado da intervenção que foi feita. A gente tem lá na página 12, né, essas informações. Na página 13 a gente tem um modelo do fluxo de todo o método, né, que vai lá desde a pesquisa, né, por todas as etapas que a gente fez até essa última etapa que a gente citou. Então, na parte de conclusão, lá na página 14, a gente tem então essa informação que é muito importante, que o método Dader é um instrumento que foi desenvolvido para auxiliar os farmacêuticos e ajudar os pacientes a obter o máximo de benefício de sua farmacoterapia. Trata-se de um método sistêmico e cíclico que demonstra sua eficácia junto aos pacientes em diversos estudos científicos, né? Então, outro ponto muito importante que ele cita é que há grandes lacunas na formação em farmacoterapia, em comunicação, em fontes de informação e em medicina baseada. Ele cita nesse texto, posteriormente, quando você for fazer a leitura completa da apostila, você vai conseguir compreender melhor, mas ele cita que hoje, né, no Brasil especificamente, né, como a gente viu, esse método ele foi criado nos Estados Unidos, né? Lá o contexto de farmacologia é um pouco diferente, a formação dos farmacêuticos é um pouco diferente. Talvez esse processo que a gente está citando para você, você nunca tenha ouvido falar de alguém que teve essas etapas farmacêuticas realizadas por um profissional farmacêutico. No entanto, esse método existe, mas no Brasil, né, a formação dos farmacêuticos não engloba muito isso. Não há um foco, até mesmo um foco cultural, né, na busca da utilização desses métodos para obtenção de uma medicação correta, de uma farmacologia correta e adequada para o paciente. Agora nós iremos adentrar uma parte muito importante dentro da apostila módulo 2 de atendente de farmácia, que é entrar no universo propriamente da farmácia, no ambiente da farmácia, né? Você realizando esse curso, obviamente, possui interesse em atuar nesse local e é necessário que a gente esclareça várias coisas, né, relacionadas a procedimentos, a técnicas, enfim. Então, eu gostaria, caro aluno, que você acompanhasse na página 15, aonde consta atendimento farmacêutico. Logo abaixo, aquela imagem, a gente tem a seguinte definição. Ao farmacêutico cabe respeitar o código de ética da sua profissão e citando com isso o artigo 2 do anexo 1º da resolução 290/96. Portanto, cabendo ao farmacêutico manter uma postura proativa, estando sempre à disposição para servir ao ser humano, e tem por fim a promoção, a proteção e a recuperação da saúde e bem-estar, tanto individual como coletivo. Esta postura colaboradora não pode ser exercida exclusivamente com um objetivo comercial. Então ele cita isso justamente porque na grande maioria das farmácias hoje no Brasil, a propriedade das mesmas é do próprio farmacêutico responsável, né? Então, o contexto desse código de ética do próprio profissional de farmácia, ele diz que ele não deve utilizar os seus conhecimentos apenas com o objetivo comercial, de comercializar em grande quantidade medicamentos. A gente viu, ainda lá na apostila módulo 1, a parte que se referia à atenção farmacêutica, né? A atenção farmacêutica é o uso correto e racional de medicamentos. E não tem como conseguir isso sem o apoio do profissional farmacêutico. Ainda na página 15, nós vamos analisar algumas responsabilidades deste profissional. Primeiramente, ele deverá assumir a responsabilidade pela execução de todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia, tanto dele como dos outros profissionais, do atendente, balconista, né? Enfim. Fazer com que sejam prestados ao público esclarecimento quanto ao modo de utilização dos medicamentos. Manter os medicamentos e substâncias em bom estado de conservação. Garantir que na farmácia sejam mantidas boas condições de higiene e segurança. Além disso, manter e fazer cumprir o sigilo profissional que ele tem com todos os pacientes, né? Assim como um médico, um profissional farmacêutico também deve ter o sigilo profissional, né? Assim como todas as pessoas que trabalham na farmácia. Na página 16, a gente continua ainda com essas responsabilidades e a gente tem lá, primeiramente, garantir a seleção de produtos farmacêuticos na intercambialidade no caso de prescrição pelo genérico do medicamento. Ou seja, sempre informar ao cliente, caso tenha a possibilidade, de que existe um medicamento genérico para aquele medicamento que ele veio buscar na farmácia. Assegurar também condições para o cumprimento das atribuições gerais de todos envolvidos, visando prioritariamente a qualidade, a eficiência e a segurança do produto. Favorecer e incentivar programas de educação continuada para todos os envolvidos na farmácia, todos os colaboradores, né? Gerenciar aspectos técnico-administrativos de todas as atividades, assegurar a atualização dos conhecimentos técnicos e científicos e sua própria aplicação. Também garantir a qualidade dos procedimentos de manipulação. Prestar a sua colaboração ao Conselho Federal de Farmácia. Informar as autoridades sanitárias e ao seu conselho sobre irregularidades detectadas em medicamentos. Manter os medicamentos e demais produtos sob sua guarda e com controle de estoque, que garanta no mínimo o reconhecimento do lote e do distribuidor em caso que haja algum problema. Além disso, realizar treinamento constante aos auxiliares, onde constem por escrito suas atividades, direitos e deveres compatíveis com a sua hierarquia. Todos os farmacêuticos respondem solidariamente pelos itens constantes nesse artigo. Então, a gente teve algumas informações sobre a responsabilidade do profissional farmacêutico. Essas são as atribuições. A gente tem ainda as atribuições do balconista, né? Verificar e armazenar as especialidades farmacêuticas, separar os pedidos feitos pelos clientes e verificar a validade dos produtos, auxiliar na entrega dos pedidos. Além disso, pode aplicar injeções e auxiliar em todos os procedimentos realizados no ambulatório, desde que ele se mostre e que tenha conhecimento para executar tal função. Conhecimento este que, além propriamente desse curso, ele vai estar conquistando ao longo do tempo no seu próprio local de trabalho. Logo abaixo, a gente tem um quadro de relação das atribuições dos funcionários. Então, quem está habilitado a receber mercadorias, né, numa farmácia? Eu gostaria que você acompanhasse comigo esse quadro lá na página 16. Quem está habilitado? Todos estão habilitados. Quem está habilitado a atender os clientes? Todos os funcionários estão habilitados. Quem está habilitado para dispensação de medicamentos, ou seja, para entregar medicamentos para o cliente? Profissionais autorizados sob supervisão do farmacêutico, ou seja, você pode entregar um medicamento, no entanto, você deve ter a supervisão direta de um farmacêutico formado. E medicamentos controlados, quem deve entregar? Somente um farmacêutico responsável é autorizado para dispensar. Sala de aplicação de injeção, né? Aquilo que a gente citou. Farmacêutico e o balconista autorizado e habilitado para exercer essa função. Momento. Interação. Vamos agora ao nosso primeiro momento interação da apostila módulo 2 do curso de atendente de farmácia. Como você sabe, o momento interação é o espaço onde o aluno traz a sua dúvida até nós e a gente traz ela para ser dividida com vocês, passando a explicação sobre aquela referida dúvida. Então, caso você também tenha alguma dúvida sobre algum ponto relacionado ao conteúdo, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui também. A gente traz uma dúvida bem interessante, uma pergunta bem interessante, da Bernadette, que é da cidade de Paraty, Rio de Janeiro. A pergunta dela é bem simples, né? Bem direta, e que causa um grande questionamento. Tem muita dúvida sobre isso. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre uma farmácia e uma drogaria? Talvez, né, acredito que com certeza você já tenha ouvido falar tanto em drogaria como farmácia, mas na verdade, qual a diferença? Você sabe qual a diferença entre ambas? Se você não sabe, a gente vai trazer essa explicação para você. Então, primeiramente, farmácia. Farmácia é todo estabelecimento que, além de comercializar, né, um medicamento industrializado, ele é capaz de produzir, de manipular um fármaco, né? Então, pode ser uma farmácia de manipulação, como é chamado, né? Então, o que diferencia? A drogaria não. A drogaria apenas ela distribui medicamentos, ela comercializa medicamentos industrializados. A farmácia, ela tem um laboratório, por mais que seja pequeno, e esse laboratório produz alguns fármacos, né? Pode ser uma pomada simples, qualquer coisa. Ela se enquadra já como farmácia e não como drogaria. Drogaria apenas quando comercializa medicamentos. A farmácia, ela tem apenas a obrigação, para ser denominada farmácia, possuir um laboratório, né? Um laboratório para a produção de medicamentos. Então, tem muitos casos que a gente até tem conhecimento. Tem farmácias que não produzem nenhum tipo de medicamento manipulado, mas eles têm um laboratório. E tendo esse laboratório, eles já podem ser chamados de farmácia e não de drogaria, né? Então, realmente, um contexto bem interessante, uma curiosidade bem interessante da diferença entre farmácia e drogaria. Espero que eu tenha retirado a sua dúvida, Bernadette, também, de outros alunos que talvez a tinham também, dessa diferença entre ambos, né? Também outra coisa é muito comum, pode-se dizer, esse é o contexto técnico dessa diferença, no entanto, muitas vezes ela não é muito respeitada. A gente sabe, com certeza você se você for se informar melhor, sair até mesmo na sua cidade, você vai ver que tem estabelecimentos denominados farmácias, mas que não tem laboratório e não produzem, tão pouco produzem medicamentos manipulados. Mas são denominados farmácias, todo mundo conhece por farmácia, e ok. Em algumas regiões já cria um certo consenso entre ambos, estabelecer que farmácia é uma coisa, drogaria é outra. É mais um contexto que varia de região para região. Na página 17, a gente vai ter alguns contextos muito importantes, né? Contextos e definições, e a gente vai dar uma abordagem rapidamente sobre algum dos mais importantes que tangem esse universo da farmácia. Então, primeiramente, o objetivo dessas boas práticas, tanto do armazenamento e da dispensão, boas práticas em armazenamento e dispensação de medicamentos. O objetivo disso é normatizar o funcionamento de uma farmácia de forma a manter as regras de boas práticas de aquisição, armazenamento e dispensação dos medicamentos e produtos comercializados. Veremos agora algumas definições mais importantes. Posteriormente, na leitura completa, você vai conseguir estar compreendendo melhor cada um desses itens, e a gente vai citar alguns mais importantes. Alguns deles a gente já citou e já pôde abordar até mesmo na Rádio Web número 1. E eu gostaria de ir lá no item 2.4, onde diz número do lote. Então, número do lote significa o quê? A designação impressa no próprio rótulo e na embalagem de medicamentos, que permitirá identificar a partida, série ou lote a que pertence, para, em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de fabricação em expressão praticada durante a produção. Ou seja, no caso de algum problema com o medicamento, é possível orientar os fornecedores desse referido problema. Eles vão conseguir localizar todo o lote de medicamento, em quais farmácias foi distribuído esses medicamentos, e é cancelado o lote inteiro dessa medicação. Rótulo, por sua vez, é identificação impressa ou litografada, bem como dizeres pintados ou gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicado diretamente sobre o recipiente, vasilhames, invólucros, envoltórios ou a qualquer outro protetor da embalagem, né? Então, algumas das definições mais importantes. Isso tudo lá na página 17. Partindo agora na página 18, no item 3.1, dentro do contexto de responsabilidades. Então, algumas responsabilidades importantes. O pessoal envolvido com os medicamentos, tanto no seu manuseio quanto no seu controle, deve receber treinamentos para esses conhecimentos e experiência para o trabalho ao qual se propõe. A supervisão desse trabalho é de responsabilidade do farmacêutico. Aquilo que a gente citou, então, todas as tarefas que você for realizar na farmácia, como profissional atendente de farmácia, deve ter supervisão, sim, do farmacêutico. Procedimento. Quanto às instalações, algumas informações importantes que a gente separou. As caixas dos medicamentos não devem ser colocadas diretamente no chão. Os medicamentos termoláveis, ou seja, aqueles que precisam ser resfriados, devem ser imediatamente guardados quando chegam na farmácia. E deve-se fazer a verificação da temperatura da geladeira para saber se está ideal. O item 4.2.1, na página 18, no ato do recebimento, cada entrada deve ser examinada quanto à respectiva documentação e fisicamente inspecionada para que sejam verificadas suas condições físicas, rotulagem, tipo, data de fabricação, validade e quantidade. Então, são atribuições que você mesmo poderá fazer, verificando quando a mercadoria é entregue na farmácia, se a data de validade está correta, se as embalagens estão intactas, né? Toda essa conferência deve ser feita. E pode ser feita, sim, pelo balconista, pelo atendente de farmácia. Na página 19, a gente continua ainda com alguma dessas definições que são importantes, iniciando no contexto de armazenagem dos medicamentos, item 4.3.1. Após a conferência, os produtos são encaminhados para a área de armazenamento, onde são dispostos em prateleiras de aço, afastado 30 centímetros do chão, sendo que nenhum produto fique em contato direto com as paredes. Então, é um procedimento que deve ser feito na farmácia. Os medicamentos são dispostos em ordem alfabética nas prateleiras, separados dos cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal. Como você já deve ter visto na farmácia, é justamente isso daí, né? Os medicamentos são separados de outros setores. Ali citou a questão de ordem alfabética. Na grande maioria, é feito dessa forma. No entanto, algumas farmácias utilizam outros critérios para uma localização dos medicamentos. Na área de armazenamento, o item 4.3.3, a ventilação e o ar-condicionado é essencial. A iluminação é artificial com lâmpadas fluorescentes, não incidindo luz solar sobre os produtos. Próximo item, a limpeza das prateleiras é realizada semanalmente e a validade dos produtos verificada mensalmente. Outro item interessante também, 4.3.8. Os produtos com prazo de validade vencido ou com avarias, qual deve ser o procedimento adotado? Produtos com avarias poderão ser devolvidos ao fornecedor através da nota fiscal de devolução, com os dizeres mercadoria avariada, visando logicamente a troca dessa mercadoria. Os medicamentos não sujeitos a controle especial são recolhidos sem as embalagens secundárias, né, as caixas, papelão, bulas, etc. Mais informações agora sobre medicamentos controlados. Qual é o procedimento? Sua área de estocagem deve ser considerada de segurança máxima, um armário fechado. Estão dispostos em ordem alfabética também e separado por listas. Devem também ser evitadas ao máximo a exposição desse produto a qualquer tipo de luz, principalmente a luz solar, e também não podem ser depositados diretamente ao solo. Esses produtos precisam estar em área isolada das demais, somente podendo ter acesso a ela pessoas autorizadas ou farmacêutico responsável. Os estoques de psicotrópicos deverão ser inventariados diariamente nos livros adequados para que não haja diferença em suas quantidades, ou seja, cada venda deve ser registrada desses medicamentos controlados. Na página 20, a gente tem uma informação sobre produtos vencidos. Produtos vencidos, danificados ou quebrados, relacionados na portaria 3344 SVS dígito MS, devem seguir tal procedimento. Primeiramente, deve relacionar em 3 vias, dar baixa no sistema e segregá-los no próprio depósito de produtos controlados. Comunicar através de ofício à autoridade sanitária o ocorrido, enviando junto a relação dos produtos. Levar os mesmos à superintendência da vigilância sanitária para a destruição dos produtos ou a destinação correta. Então, solicitar posteriormente a documentação, o documento vistado pelo órgão fiscalizador, ou seja, a vigilância sanitária, arquivando na farmácia após dar baixa nos produtos. Então, em caso de produtos vencidos, medicamentos vencidos, deve ser encaminhado para a vigilância sanitária, acompanhado de uma relação de todos esses medicamentos. Quanto à dispensação, no ato da dispensação de produtos farmacêuticos ao público, o usuário deve ser orientado quanto ao cumprimento do regime de posologia, né? A posologia que deve ser orientada ao paciente, de quantas em quantas horas ele deverá utilizar essa medicação, a influência dessa medicação com alguns alimentos, caso haja, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas, ou seja, informar esse medicamento pode causar sono, pode, se você está dirigindo, não ingere ainda essa medicação, né? Então, são todos fatores que devem ser informados para o paciente. Uma correta dispensação garante uma efetiva forma de entrega do medicamento correto ao paciente na dosagem e quantidade prescritas, com instruções claras. Então, o atendimento do profissional é prestar informações claras e adequadas e, acima de tudo, assegurar que o paciente compreendeu essas informações. Registrar a venda do produto, né, para o controle estatístico do estoque e previsão do consumo, lá no item 5.4.8. Item 5.4.10. No ato da dispensação é necessário atenção para alguns aspectos importantes. Primeiramente, analisar qual o nome do medicamento, a finalidade terapêutica do produto, né? Muitas vezes você tem um nome ou até mesmo não compreende o nome pela receita do médico, né? E você pode buscar sim informações do paciente para que você consiga compreender melhor, né? Com base, tendo o medicamento, você saberá a posologia dele, você vai estar indicando a posologia adequada, o modo de usar, algumas precauções, efeitos colaterais, como a gente citou, interações medicamentosas, né? Ele não pode estar utilizando o medicamento A com o medicamento B, instruções de armazenamento e esclarecer ao paciente a ressuspensão de medicamentos liofilizados com uso de água fervida ou filtrada, dependendo da situação. Na página 21 a gente tem ainda algumas informações. No item 5.4.15, é dever dos farmacêuticos responsáveis esclarecer ao usuário sobre a existência do medicamento genérico, substituindo se for o caso. Ou seja, se há uma medicação genérica, né, é obrigação o farmacêutico informar que há essa medicação genérica, provavelmente a um custo muito inferior, salvo em situações expressas, né, onde na própria prescrição médica, né, no próprio receituário médico, o médico esclarece que é para ser administrado tal produto e não deve ser utilizado o medicamento genérico. Alguns médicos têm esse ponto de vista da não utilização de alguns medicamentos genéricos e, dependendo da situação, pode ser sim solicitado pelo médico. Indicar no verso da prescrição a substituição realizada, citando o nome genérico do medicamento e a indústria produtora, apondo o carimbo que conste seu nome e número de inscrição. Então, caso seja feito a substituição de um medicamento por um outro medicamento genérico, deve ser informado o fabricante daquele medicamento genérico e o carimbo da farmácia com as informações do farmacêutico. Por fim, ali na página 21 ainda, a gente tem algumas informações sobre a dispensação correta desses medicamentos. Então, aqui mais o que tange ao atendimento, né? Isso, como se trata de um estabelecimento comercial onde você está relacionando, né, você como atendente, se relacionando diretamente com pessoas, é importante sim que tenha uma abordagem ótima de atendimento, e é alguns parâmetros que a gente vai estar analisando agora. Primeiramente, usar uma linguagem clara e objetiva. Acima de tudo, o paciente tem que entender o que você está falando. Pergunte seu nome e procure chamá-lo pelo nome. Isso lhe trará mais atenção do cliente. No caso, a pessoa que veio até você buscar uma referida medicação. Faça somente perguntas claras e objetivas que estão ligados àquele contexto daquela situação. Saiba ouvir com atenção. Nunca interrompa a fala do cliente, né? Ele está ali dando o diagnóstico do medicamento que ele precisa, da situação que ele tem, da enfermidade que ele tem. E quanto mais informações você obter dele, melhor, né? Portanto, é muito importante que você não o interrompa. Mantenha um sorriso cordial e sincero durante o atendimento. É necessário manter uma aparência saudável e asseio corporal, O farmacêutico deve sempre se apresentar com o jaleco de farmacêutico, facilitando logo a identificação por parte do paciente. Seja honesto, demonstre confiança e, acima de tudo, interesse pelo paciente, interesse pelo cliente, evitando a displicência ou desatenção para atender bem. É necessário desenvolver a sua própria habilidade pessoal, conhecer bem a empresa e o trabalho a ser desenvolvido, manter a calma em qualquer situação, mesmo que o cliente se descontrole. Então, técnicas de atendimento, você como profissional de atendente de farmácia, essas técnicas são muito fundamentais. No curso, a gente abrange mais a parte, pode-se dizer, mais técnica do contexto de farmacologia. No entanto, as técnicas de atendimento pode-se dizer que são tão importantes como esses conceitos farmacológicos que a gente está citando, né? Então, é importante você, como profissional atendente de farmácia, atender bem, né? Então, a gente traz algumas dicas. Como consta também, e foi citado, é necessário desenvolver sua habilidade pessoal. Então, acima de tudo, você tem que estar sempre buscando se atualizar, né? Buscando técnicas de atendimento para melhor atender a seu cliente. Na página 22, a gente tem uma última citação ainda ligado a atendimento. Então, saber ouvir é indispensável para quem atende ao público, pois olhar, acompanhar as ponderações e necessidades do interlocutor são importantes requisitos para identificar o tipo de cliente e atendê-lo de forma mais conveniente possível. Então, informações muito importantes e com certeza muito relevantes no que tange atendimento, e a gente dá sequência na apostila, aonde a gente vai adentrar na página 22, como você pode ver, aonde diz o seguinte: organização do espaço físico, né? Organização do espaço físico da farmácia. Nós vamos citar alguns tópicos mais importantes, algumas definições mais importantes que devem ser levadas em conta, né? Primeiramente, no item 2, no que tange à aplicação, ali consta a informação que a farmácia deve ter paredes na cor branca, chão e piso frio azulejado em todas as áreas de dispensão, bem como salas de banheiro, refeitórios, instalações elétricas adequadas, ambiente amplo e arejado. Na sala de aplicação, deve ter paredes azulejadas até a metade, em extensão vertical e tinta lavável até o limite superior. Pisos laváveis, pia com balcão, material necessário, antissépia de aplicação. Então, ali quer dizer o seguinte: quanto à estrutura de uma farmácia, ela deve conter esses quesitos que a gente acabou de citar. Tudo com o foco no quê? Na facilidade da limpeza e, com isso, manter um ambiente mais limpo, livre de contaminações, tendo em vista que é um local onde são armazenados medicamentos. Estamos falando, então, de segurança, né? Segurança para o paciente, que ele não vai adquirir um medicamento possivelmente contaminado. No quesito 3, no item 3, a gente tem algumas definições, né? Acredito que a maioria delas você deve saber. É o que significa instalações físicas, estabelecimento, farmácia, drogaria, distribuidor, dispensação. Nós vamos então agora à página 23, onde temos algumas informações ligadas à responsabilidade. Então, é de inteira responsabilidade dos funcionários e farmacêuticos manter o ambiente de trabalho limpo. Então, não é somente do farmacêutico da farmácia, mas sim de todos os funcionários. Você, como se pretende trabalhar no exercício da profissão de atendente de farmácia, é sua obrigação, portanto, a limpeza e manter o ambiente o mais limpo possível. Procedimento, então, a higiene e ordem são elementos que concorrem decisivamente para a sensação de bem-estar, segurança e conforto dos profissionais, clientes, pacientes e familiares. O que isso quer dizer? Que, obviamente, você estando num local limpo, que transmita a sensação de limpeza, dá muito mais segurança para o paciente, né, para o cliente e para seus familiares. A gente vai adentrar, ainda na página 23, os serviços de limpeza. Então, algumas instruções básicas no que tange essa questão. Nós temos, primeiramente, manter perfeita higiene pessoal dos funcionários, ou seja, dos funcionários tanto de toda a equipe farmacêutica, usar roupas limpas, usar equipamentos de proteção individual, luvas, né, quando for necessário, exemplo da aplicação de injetáveis, lavar as mãos com água e sabão após o uso do sanitário, antes da alimentação e ao iniciar e terminar as atividades. Aqui a gente tem logo abaixo um procedimento correto para lavar as mãos, né? Parece irrelevante, mas para uma perfeita, pode-se dizer, desinfecção nas mãos, para você poder manusear o medicamento, é necessário sim todas essas etapas de forma coerente. Então, primeira etapa, abrir a torneira, molhar as mãos e aplicar o sabão, que deve ser preferencialmente o sabão líquido, sabonete líquido. Friccionar, ou seja, esfregar as mãos com o sabão durante 15 segundos, né? Todas as partes da mão. Posteriormente, enxugar as mãos. Enxugar as mãos com papel toalha. E após, fechar a torneira utilizando o mesmo papel toalha que você utilizou para esfregar as mãos. Então, dessa forma, você não vai ter contato após lavar as mãos com a torneira novamente. A gente tem abaixo alguns materiais que são utilizados, rodo, balde, no processo de limpeza, né? Quanto a isso, acredito que não resta nenhuma dúvida. Na página 24, a gente tem a seguinte informação um pouco mais acima da página. O ambulatório ou sala de aplicação é uma área semicrítica, ou seja, que oferece um pequeno risco de contaminação, as demais áreas não apresentam tanto risco. Então, dentro da farmácia, a área, o ambulatório, onde se aplica, por exemplo, as vacinas, injeções, é a área de maior contaminação, que pode haver maior contaminação, portanto, é a área que necessita maior cuidado. Ainda na página 24, a gente tem alguns produtos que podem ser utilizados no processo de limpeza. Álcool 70%, né, o álcool etílico, tem maior atividade germicida. Também o hipoclorito de sódio, né, também pode ser utilizado. E ali abaixo a gente tem algumas tarefas que você deve fazer diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, no que tange processos de limpeza. Então, primeiramente, diariamente, você deve recolher o lixo de dentro e segregar quando não for o dia da coleta, ou seja, armazenar em um local adequado, que não vai trazer mais riscos de contaminação no próprio ambiente de trabalho. Limpar o pó dos móveis e acessórios, limpar os banheiros, incluindo acessórios, limpar o piso e as paredes azulejadas do ambulatório, repor papel higiênico, papel toalha e sabão líquido, limpar os telefones, computador e acessórios. Tudo isso deve ser feito sim diariamente. A gente está falando de um processo de limpeza um pouco mais rígido, porque se trata de um local de prestação de saúde, né? Serviços de saúde. E isso é imprescindível mais do que qualquer outro estabelecimento. Semanalmente deve ser feito o quê? Limpar as lixeiras e secar, limpar paredes, prateleiras e gôndolas, limpar as portas, limpar a geladeira onde fica os medicamentos que necessitam resfriamento. Quinzenalmente deve ser feito o quê? A limpeza de todos os vidros da janela, limpeza das esquadrias, e mensalmente a limpeza geral de todas as paredes, do teto, limpeza dos aparelhos de iluminação também. Todo esse procedimento é adequado e deve ser feito para que você tenha um ambiente limpo, livre de contaminações. Lembrando que toda essa parte que tange esses procedimentos são todos de responsabilidade da equipe, né, de farmácia, tanto como a gente citou do farmacêutico, como da equipe como um todo. E agora a gente vai lá na página 25 e vai ter algumas informações sobre as disposições do produto, como eles devem ser dispostos na farmácia. Algumas coisas a gente até já comentou anteriormente, mas vale reforçar. Então, as prateleiras devem ser de ferro, pintada de branco, por ordem alfabética ou não, né? A gente citou que isso varia muito de farmácia para farmácia. Marca registrada, nome ou similar ou genérico. Do lado externo daquele balcão aonde vai ter os medicamentos, é que vai conter os outros produtos de uso pessoal. Então, resumindo, né? Como você deve saber, na farmácia os medicamentos, eles vão ficar atrás do balcão, logicamente, para que a pessoa não tenha acesso direto aos mesmos, somente através de uma pessoa responsável, de um funcionário do estabelecimento. E outros produtos da farmácia, tinturas de cabelo, shampoos, produtos de higiene pessoal, sim, você tem esse acesso livremente. O consumidor tem esse acesso livre, não precisa de um funcionário, né, uma pessoa da farmácia, para estar adquirindo os mesmos. Dessa forma, ele pode escolher os que bem lhe interessar. No entanto, os medicamentos devem ter esse quesito de estar isolados do cliente, justamente para manter a segurança dos medicamentos e evitar que o paciente adquira, né, pegue algum medicamento sem que tenha uma prescrição médica para o mesmo. Então ali a gente tem algumas informações, né? Como a gente citou, você pode ver lá no primeiro, segundo parágrafo, na página 25. Responsabilidades. Então, é de responsabilidade de todos os funcionários as operações descritas nesse procedimento operativo, né? Então, a disposição correta dos produtos, você ter ele na forma correta. A gente citou ali a questão de ter eles em ordem alfabética. Quando você for recolocar os produtos, obviamente você deve sempre seguir esse mesmo procedimento para facilitar o acesso desses medicamentos e um rápido atendimento para o cliente. Farmacovigilância na farmácia, né? Então a gente tem o objetivo das diretrizes de como notificar as reações não desejadas e as queixas técnicas dos medicamentos beneficiados, todos os segmentos envolvidos. Então, é você ser vigilante dentro do estabelecimento farmacêutico. A qualquer ocorrência, por exemplo, de um produto vencido, de um produto que tenha a sua ação farmacológica inadequada, algum problema, alguma reclamação de um cliente, deve ter essa vigília, né, esse controle, e em qualquer uma dessas situações deve ser notificado os órgãos competentes. A gente tem lá na página 26, no primeiro parágrafo, como você pode acompanhar, é de inteira responsabilidade do profissional farmacêutico notificar toda suspeita de reação adversa a qualquer medicamento, bem como qualquer problema com o medicamento relacionada com a falta de efeito terapêutico, ou seja, o paciente comprou o remédio e não está surtindo o efeito desejado. Alterações organolépticas, ou seja, no próprio medicamento, cor, odor ou sabor alterado. Problemas com contaminação, problemas com embalagem, com a bula, rótula, suspeita de falsificação, tudo isso deve ser notificado. Deve ser notificado a quem? Deve ser notificado a Anvisa, né, que é o órgão que regulamenta o processo de fiscalização e distribuição de medicamentos. Ali a gente tem, no item procedimento, todo o procedimento técnico que deve ser feito através de um formulário online, né, que o farmacêutico vai estar registrando no site da Anvisa, né, na seção de formulários, como você pode ver naquela descrição, naquele link, onde ele vai estar informando o problema que ele teve com o medicamento, o fornecedor, a causa, todas as informações necessárias. Isso vai ficar arquivado na Anvisa, né, a Anvisa vai procurar o fornecedor, vai encontrar o lote, vai fazer que o fornecedor faça a retirada desses produtos, caso haja algum problema, e, acima de tudo, é o órgão fiscalizador, né? Deve ser reportado, o procedimento é que não seja reportado diretamente esses problemas, principalmente ligados a um produto que está tendo um efeito colateral ou a um produto que não está surtindo efeito. É incorreto o farmacêutico avisar primeiramente o fornecedor, deve ser avisado a Anvisa, porque infelizmente pode haver uma má prática na retirada desses medicamentos, ou seja, nem todos serem retirados de circulação, né? E através da Anvisa, que é um órgão regulamentador, ele vai estar sendo notificado a retirar todos, vai ter que prestar contas dessa retirada e deverá prestar informações do que foi que aconteceu, que aquele produto foi alterado, que aquela ação farmacológica não está mais acontecendo como previsto. Então, o procedimento de notificação deve ser feito junto à Anvisa. Na página 27, a gente segue com algumas informações nesse âmbito, né, na questão atenção farmacêutica, avaliação de procedimentos, e a gente tem a avaliação farmacêutica da receita, né, o procedimento de você, do farmacêutico, tá enviando a receita, né, a receita correta, fazendo a prescrição do medicamento correto. Aí entra a questão que a gente viu da atenção farmacêutica, que deve ser prestada pela equipe da farmácia. Nós temos algumas definições mais ao meio da página, algumas que eu vou citar que talvez a gente não tenha comentado até aqui, que é a DCB. A DCB é a dominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo, aprovado pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária. Isso nada mais é que o nome do medicamento. A gente não está falando do laboratório, e sim do nome deste medicamento. O DCI é praticamente a mesma coisa, mas quando se trata de um produto, de um medicamento internacional, que aí, ao invés de ter aprovação da Vigilância Sanitária, tem aprovação da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. CID, CID, que quer dizer Classificação Internacional de Doenças. Então, são algumas definições que a gente vai colocando ao longo do curso, para que você fique familiarizado com todo esse aspecto, né, com toda essa questão que envolve, né, o mundo farmacêutico. A gente tem, então, algumas informações ligadas ao procedimento que deve ser adotado para emitir uma receita. Então, primeiramente, verificar os seguintes itens: legibilidade e ausência de rasuras, né? Então, isso deve ser analisado. Posteriormente, a identificação de qual profissional que indicou isso. Profissional prescritor, com o número de registro no respectivo conselho profissional, né? Então, se foi, por exemplo, um profissional dentista, o registro dele no CRO, se é um médico, no CRM, e assim por diante. Se você tem dúvidas, por exemplo, não conhece o profissional médico que está ali sendo destacado naquele receituário médico, se informe, né? Hoje você tem mecanismos de pesquisa na internet onde você pode constatar facilmente, né, o CRM, né, consultar o CRM, CRO, de todas os profissionais na área da saúde e verificar que realmente aquela receita ela foi prescrita por um profissional realmente habilitado. É muito importante essa questão, a gente cita, porque havendo um indício de uma fraude, a gente comenta isso porque é algo infelizmente comum, né? Pessoas utilizarem receitas falsas para obter medicações controladas, né? Medicações com até mesmo uso ilícito, né? Algumas drogas ilícitas, e dado a isso tem que haver esse procedimento de controle, né? Então, em caso de uma receita falsa, né, a responsabilidade poderá ser sua de você não ter prestado atenção em alguns dados. Por isso, em caso de dúvida, vale sempre a pena você pesquisar essas informações. No item C, a gente tem o quê? A identificação do paciente e seu endereço residencial. Posteriormente, identificação da substância ou medicamento prescrito, né? De acordo com o DCB e o DCI que a gente viu. Além de sua concentragem, né? Além de sua concentração, dosagem, a forma farmacêutica. Também prestar atenção no que tange o modo de usar, que consta nessa receita médica, o local e a data de emissão. Porque a data de emissão, como a gente viu anteriormente, o receituário médico é válido apenas no período de 30 dias. Qualquer falha em qualquer um dos itens acima, você não é obrigado a dispensar o medicamento, justamente para que você tenha uma segurança do uso correto desse medicamento. Aqui envolve, né, aquilo que a gente citou lá no início ainda, na Rádio Web 1, que é atenção farmacêutica. Então, tudo isso é muito importante. Ainda na página 27, o último item, 5.3, quando a dose ou posologia dos produtos prescritos ultrapassarem os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidade ou interações potencialmente perigosas, deve o farmacêutico testar o entendimento com o prescritor. O que, que isso quer dizer? O profissional farmacêutico realmente habilitado, ele vai identificar, por exemplo, uma combinação incorreta de alguns medicamentos, né, que pode levar a uma alteração medicamentosa, que a gente já viu, e ele deve entrar em contato com o médico, com o profissional que emitiu aquela receita, e verificar com o mesmo, né, ali ele diz o termo testar o entendimento, ou seja, verificar que se realmente é aquilo que o médico queria fornecer ao paciente, orientando que a combinação desses dois medicamentos pode acarretar um risco para a saúde do mesmo. Então, é essas informações que devem ser levadas em conta. Lá na página 28, no item 5.4, anotar a receita e as alterações realizadas na prescrição e confirmadas pelo prescritor. Ou seja, caso realmente o médico tenha se enganado nessa combinação de medicamentos e ele, ao invés de orientar o medicamento B, ele vai orientar o medicamento C, que pode ser utilizado junto com o medicamento A, que não vai ter problema no organismo do paciente. Dessa forma, deve-se alterar a receita, né, anotar essa alteração de substituição e confirmada pelo prescritor, deve ter o carimbo e assinatura do profissional farmacêutico. É vedado fazer alterações nas prescrições de medicamentos à base de substâncias incluídas nas constantes da portaria 344/98, né, que são medicamentos de controle especial. Nesses medicamentos não deve ser feita a alteração nas prescrições por parte do farmacêutico. A intercambialidade do medicamento prescrito pelo genérico correspondente deve ser oportunizada exclusivamente pelo farmacêutico ao usuário no ato da dispensação do medicamento. Caso a intercambialidade seja efetivada, ou seja, seja trocado o medicamento normal por um medicamento genérico, o farmacêutico deve aplicar o carimbo substituído por genérico e assinar. Então, o farmacêutico é obrigação do mesmo informar o paciente de que ele tem a possibilidade de estar adquirindo, ao invés daquele medicamento, o medicamento genérico, num preço obviamente muito menor. Nessa situação onde vai haver a concordância por parte do paciente, deve ser colocado o carimbo substituído por genérico e assinatura do profissional farmacêutico. A intercambialidade do medicamento prescrito jamais pode ser similar sem autorização do prescritor. Então, somente as condições que a gente viu que pode ser feita essa alteração. Jamais aviar uma receita prescrita em códigos, siglas ou números. Em caráter excepcional, na indisponibilidade do medicamento, na dose e concentração ou forma farmacêutica compatível com a prescrição, o farmacêutico pode fracionar e adaptar a dose, concentração ou quantidade. O que isso quer dizer? Que numa situação, por exemplo, onde na prescrição médica, na receita médica, pede-se 3 cartelas de comprimido específico. No entanto, na farmácia é somente uma cartela desse medicamento. Ele pode aviar essa cartela normalmente e está fazendo uma encomenda, né, um novo pedido de uma nova medicação. Então, tudo isso é possível, sim, né, esse controle por parte do farmacêutico para que o paciente tenha acesso a essa medicação no momento já que ele está indo até a farmácia solicitar essa medicação para o seu tratamento. Agora a gente vai adentrar a página 29 e vamos trabalhar um pouquinho com o SNGPC. SGNPC quer dizer Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Os produtos controlados, que a gente já abordou várias vezes durante esse curso. Então, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, SGNPC, é um conjunto de instrumentos informatizados utilizados para realizar o monitoramento da movimentação de medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial conforme a portaria SVS / MC 344 de 12 de maio do ano de 1998. Então, quais são os objetivos desse sistema? Primeiramente, é monitorar a dispensação correta de medicamentos e das substâncias perigosas, entorpecentes, psicotrópicas, né? Justamente por aquele fator que a gente falou, para evitar o uso incorreto desses medicamentos. Infelizmente, a gente tem pessoas que são viciadas em algumas medicações, né? E buscam todas as formas, tá buscando esses medicamentos, né? A gente citou receitas falsas e outros procedimentos incorretos que essas pessoas adotam para estar conseguindo esse medicamento. Alguns medicamentos também são adquiridos com propósitos ilícitos, né? No que tange também misturar os mesmos com outros entorpecentes. Então tem todo um lado, pode-se dizer, negro por trás dos medicamentos prescritos, né? Justamente por isso que tem que haver esse controle, né, desses medicamentos. Então, dentre ainda os objetivos que a gente tem lá na página 29, otimizar o processo de escrituração, permitir o monitoramento de hábitos de prescrição e consumo de substâncias controladas, captar dados que permitam geração de informação atualizada fidedigna para o SNVS, para a tomada de decisão e também além de dinamizar as ações da vigilância sanitária que controla esse sistema. Nós temos algumas definições logo abaixo, algumas a gente já conhece, a gente já citou anteriormente, então a gente vai lá na página 30, a definição 2.9, psicotrópico, quer dizer essa definição, é uma substância que pode determinar dependência física ou psíquica relacionada como tal nas listas aprovadas pela Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, né? Então, é um medicamento que pode causar dependência química. Responsabilidades. É responsabilidade de quem? Exclusivamente do farmacêutico escriturar as receitas por meio de um sistema informatizado disponibilizado pela Anvisa, de todas as transações, transmissões de documentos, emissão de receita, dispensação desses medicamentos diretamente nesse sistema. A gente tem lá no item 4 a movimentação. O estabelecimento não poderá comercializar, dispensar as substâncias ou medicamentos controlados durante a ausência ou afastamento do responsável técnico. Aquilo que a gente viu também inicialmente, medicamentos controlados somente com a presença, né, e emitido pelo profissional farmacêutico formar. Fiscalização e gestão. O SNGPC permitirá a emissão de relatórios que contenham, no mínimo, os mesmos dados e informações exigidos para o fim de escrituração no livro. Ou seja, a qualquer momento, a autoridade sanitária, ou seja, a vigilância sanitária, poderá solicitar a emissão desses relatórios. Então, dado isso, que a farmácia deve seguir à risca esse controle e esses registros de forma adequada. Como a gente está citando registros, lá no item 6, procedimentos, a gente vai citar alguns livros, algumas formas de registros, né? Então, no item 6.1.1 é o livro de receituário geral. Esse é o livro que destina ao registro de todas as receitas com medicamentos magistrais aviadas em farmácia. Obedece à ordem sequencial do recebimento da receita na farmácia. A farmácia, ao receber uma receita médica, numera a mesma através de carimbo. Então, todas são numeradas de forma cronológica. Informações que deve conter nesse registro. Número da ordem, então o número de cada receita, a data do aviamento, nome do endereço do comprador, nome de quem prescreveu o medicamento, a descrição da formulação, contendo quais os medicamentos, lote do medicamento, visto do responsável técnico ou do substituto e a data em que foi dispensado esse documento. Na página 31, a gente tem ainda algumas informações relevantes que a gente pode citar aqui nessa rádio web. No item 6.2, documentos hábeis para escrituração. Os documentos abaixo descritos são documentos hábeis para escrituração, que podem ser utilizados na escrituração. Então, os documentos abaixo descritos: nota fiscal de fatura, documento equivalente da instituição pública, né? Então, registro de saídas, receitas, tudo isso pode ser utilizado como forma de notificação para registro no livro. Então, vamos ao último parágrafo. A gente tem o passo a passo para você estar cadastrando, né, no teu livro essas entradas e essas saídas. Essas entradas e saídas são cadastradas no próprio SNGPC, no próprio serviço, através também do site da Anvisa, né, no local específico, né, de acesso aos sistemas, é possível fazer todo esse registro. Então, a partir daí, o farmacêutico faz o cadastro inicial, né, seguirá os passos que foram solicitados, selecionar a empresa que ele representa, conferir se os dados da empresa estão corretos, e daí dá entrada no inventário, no registro dessas informações. No primeiro acesso do mesmo, ele vai colocar o inventário inicial ou estoque inicial, isto é, a declaração de todos os medicamentos que são logicamente sujeitos ao controle especial que a farmácia possui, selecionando se a farmácia possui produtos industrializados ou manipulados. Então, somente, claro, esse controle é feito para os medicamentos controlados, né, onde deve ser feito o controle de estoque inicial, e posteriormente esse registro deve ser sempre atualizado nesse sistema feito pelo farmacêutico, profissional de farmacêutico habilitado. Partiremos agora na página 34, um assunto realmente muito importante e muito rotineiro dentro de um estabelecimento farmacêutico, que é o ato de você verificar a pressão arterial, a pressão sanguínea. Então, realmente muito importante esse procedimento. A gente vai trazer algumas definições, algumas etapas, passo a passo. Vale lembrar que na sua videoaula você tem uma explicação um pouco mais ilustrada, né, mostrando passo a passo esse procedimento, que vai lhe facilitar esse entendimento. Então, como a gente citou na página 34, vou citar algumas definições que são importantes. Logo lá no parágrafo 2º, para medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, deverão ser utilizados materiais, aparelhos e acessórios que possuam registro, notificação, cadastro, salvo se forem legalmente dispensados. No caso específico da glicemia capilar, a medição deve ocorrer por equipamento de autoteste. As técnicas e as metodologias utilizadas, parâmetros de interpretação e de resultados e referências bibliográficas. O que, que deve ser feito, portanto? Então, primeiramente, um aparelho adequado, aprovado para esse fim, e deve seguir um parâmetro, né, de teste, né, para que se obtenha resultados exatos e precisos. Procedimento, então, para aferir a pressão. Verificação da pressão arterial. A verificação da pressão é realizada em sala específica para esse serviço, no ambulatório da farmácia, pelo farmacêutico ou pela supervisão dele, né? Então, se você vai estar oferindo a pressão arterial ao longo do tempo, você vai adquirir prática nesse procedimento e estará habilitado para exercer essa função. No entanto, mesmo assim, você somente deve executar isso através da supervisão de um farmacêutico, nunca sozinho. Então, o primeiro som utiliza-se um esfigmomanômetro e também um estetoscópio. Então, o primeiro som, claro, quando o sangue flui através da artéria comprimida, é a pressão sistólica. E a pressão diastólica ocorre no ponto em que o som muda ou desaparece. Os aparelhos utilizados são levados para calibração periodicamente e semestralmente. Então, deve ser feita uma manutenção nesses equipamentos. E o que se refere à pressão diastólica e sistólica? O que isso significa? Você deve ter ouvido falar muitas vezes, a pessoa está com a pressão 14:8, por exemplo. O que é diastólica, o que é sistólica e o que isso quer dizer? Primeiramente, então, sistólica. Sistólica, né? Antes de tudo, é necessário a gente saber que o coração ele funciona como uma bomba que faz a circulação do sangue em todo o organismo. Então, a sistólica é o ato do sangue ser bombeado pelo coração, empurrar o sangue para o coração. Diastólica é o retorno, é o sangue voltando para o coração. Então, sistólica e diastólica. Importante lembrar que qualquer alteração em qualquer uma das mesmas pode ser sim prejudicial à saúde da pessoa, tanto para mais quanto para menos. Então, a gente vai adentrar agora mais sobre o procedimento. Iniciando ainda lá na página 24, como você pode acompanhar, caro aluno. Item número 1, primeiro passo, então, colocar o indivíduo em local calmo, com o braço apoiado a nível do coração e deixando-o à vontade, permitindo 5 minutos de repouso. Então, um dos grandes fatores para você ter uma pressão arterial precisa não é somente aferir ela de maneira correta, mas é a pessoa, o paciente, estar preparado para esse diagnóstico. Ele tem que estar calmo, né? Acima de tudo, muito tranquilo. Não adianta você chamar ele no ato que ele está numa sala de espera, por exemplo, no ato que você chama ele para medir a pressão, aquilo já lhe causa um certo desconforto momentâneo e isso pode sim implicar na sua pressão arterial. Então é necessário que ele esteja preparado, 5 minutos de tolerância para que ele esteja calmo. Se ele veio caminhando e logo vai medir a pressão ou correndo, vai dar alteração. Se ele, por exemplo, essa pressão está sendo medida logo após ele ter tomado o café da manhã, também pode ter alteração. Então são fatores que devem ser levados em conta. Segundo processo, localizar o manômetro de modo a visualizar claramente os valores da medida, ou seja, o reloginho, né? Selecionar o tamanho da braçadeira para adultos ou crianças, cada um com a sua braçadeira específica. Posteriormente, localizar a artéria braquial ao longo da face interna superior do braço, né? Então, aquela artéria que fica na parte superior do braço, como você acredito já deve ter medido a pressão, já deve mais ou menos saber aonde mais ou menos ele posiciona. Na videoaula você consegue também ter bem exata essa noção. Posteriormente, envolver a braçadeira suave e confortavelmente em torno do braço, centralizando o manguito bem sobre a artéria braquial. Posteriormente, ele deve colocar 2 centímetros acima da dobra do cotovelo, da dobra superior do cotovelo. Determinar o nível máximo de insuflação, palpando, né, o pulso, até seu desaparecimento. Então, a hora, até o momento que ele não vai mais estar escutando a pressão através do estetoscópio. Não vai estar mais sentindo, ouvindo, aliás, o pulso através do estetoscópio. Ele vai inflar, né, até o momento em que ele parar de escutar. A partir do momento que ele parou de escutar, ele deve inflar cerca de mais 30, né, miligramas de mercúrio ainda para cima. Então, aumentar mais 30 ainda aquela medida no relógio do medidor de pressão. Feito isso, ele vai desinflar rapidamente o manguito, né, e esperar de 15 a 30 segundos antes de insuflá-lo, ou seja, de novo, novamente. Posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial, palpada abaixo do manguito, na fossa antecubital, deve ser aplicado com leve pressão. Posteriormente, fecha a válvula da pera, insufla o manguito rapidamente, até 30 mg acima da pressão sistólica. Posteriormente, desinfla o manguito, de modo que a pressão caia de 2 a 3 mg por segundo, não mais que isso, então deve ser desinflado de uma maneira bem lenta. Identificar a pressão sistólica, de que forma? Observando no manômetro o ponto correspondente ao primeiro batimento audível, ou seja, o primeiro batimento que você vai ouvir no estetoscópio. Então, se marcou 140, você sabe que é 14. E, posteriormente, identificar a pressão diastólica, que é a mínima. Você vai saber isso observando no manômetro o ponto correspondente ao último batimento regular. Então, você ouviu o primeiro batimento, você tem a pressão sistólica, o último batimento que você ouviu, né, digamos que vai ser lá, né, em termos de 80 miligramas, por exemplo, vai ser a pressão diastólica. Então, a pressão é 14 por 8. Essa é a forma de medida, né, que você faz para estar aferindo a pressão arterial. Na videoaula, você consegue ter uma compreensão um pouco melhor desse procedimento. Momento interação. E vamos agora ao nosso segundo momento interação dentro da apostila módulo 2 do curso de atendente de farmácia. Então, lembrando, a Rádio Web é um espaço onde o aluno traz a sua dúvida e a gente compartilha ela e a responde junto para todos os outros alunos. Eu trago aqui a dúvida da Aline. A Aline é da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A dúvida dela é muito interessante, como a gente estava abordando esse contexto de pressão arterial, né? A forma correta de medir a pressão arterial, ela se encaixa bem nessa questão. A pergunta dela é a seguinte: quais são os limites para considerar a pressão arterial elevada ou baixa? Informação bem importante. Com certeza você tem um familiar, um conhecido que tem a pressão arterial alta, né? O caso de um hipertenso, ou que tenha pressão arterial baixa, que é chamado de hipotensão, né? É um termo um pouco distante, porque realmente é chamado apenas pressão baixa, e a pressão baixa são poucos os casos, né? O grande mal que aflige hoje não somente o Brasil, mas todo mundo, é a pressão alta, né? A hipertensão. E a gente vai, então, responder a sua dúvida, Aline. Com certeza você também tem esses questionamentos sobre esses graus, né? Fala-se muito em 14 por 9, 12 por 8, 10 por 6, 18 por 11. O que isso quer dizer? Quais são os parâmetros, né, que podem ser destacados entre esses dados? Primeiramente, deve-se levar em conta algumas informações. A gente sabe que a pressão, ela pode ter variações de acordo com, por exemplo, a medicação que a pessoa está tomando, de acordo com a alimentação que ela toma, né? Então, após ingerir alguma bebida alcoólica, algum alimento que pode levar à pressão, com certeza esses dados vão sofrer influência, né? Então, é necessário respeitar um certo período de tempo. Outra informação relevante também: os homens automaticamente têm a pressão arterial um pouco maior, Mas, começando a explicar um pouco mais desses índices, quando é considerado que uma pessoa tem hipertensão, tem pressão alta, está fora dos limites? Quando a pressão dela for superior a 14 por 9. Então aí a gente sabe que a pressão dela já está elevada. Por exemplo, um 15 por 9, né? Um 16 por 10, né? 17 por 10, 18 por 11... 18 por 11 já se enquadra já no nível que a pessoa já pode estar apta a sofrer um acidente vascular cerebral. E quando que é considerado pressão baixa? Quando ela for inferior a 10 por 6, né? Inferior a isso, ela é chamada de hipotensão. Então, acima de 10.6 até 14 por 9, pode-se dizer que é normal, porque como a gente citou, tem muita variação, o homem talvez vai ter uma pressão arterial um pouco maior, então se ele chegar ali no teto de 14 por 9 é altamente normal, a mulher talvez é normal, mas nem tanto, já necessita ter um certo cuidado, né, se ela ultrapassar esse índice. Então esses são os fatores, essas são as medidas, pode-se dizer, os parâmetros para considerar se a pessoa tem a pressão alta ou a pressão baixa, né? Então, o que influencia a pressão? Então, além de vários outros fatores agregados, doenças que a pessoa possa ter, né? Mas como a gente pode tratar? Você deve saber que o grande princípio é a alimentação, né? Vamos citar um exemplo, alimentação com base a sal, né? Níveis elevados de sal, causa a hipertensão, grande aumento na hipertensão. Outra coisa que ajuda bastante também, o álcool, o cigarro, ajuda a aumentar esses níveis, né? Atividade física, né? Pouca atividade física, o sedentarismo, né? Também contribui para esses dados, né? Para a pessoa ser uma pessoa hipertensa. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida, Aline, e também a dos demais alunos. E a gente encerra esse momento interação, né? Esse segundo momento interação dentro desse curso. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, utilize esses canais de atendimento que a sua dúvida pode estar aqui também. Na página 35 ainda, a gente vai ver sobre a monitorização da glicemia capilar. Qual o objetivo disso? É estabelecer sistemático padrão para o procedimento da monitoração da glicemia. Então, a glicemia é a concentração de glicose no sangue. Glicemia normal é quando está entre 70 e 99 miligramas em jejum e inferior a 140 miligramas até 2 horas após ter ingerido alguma alimentação. Então, fora desse limite, a glicemia está alta. A glicemia é um controle que é feito para o tratamento de diabetes. Glicosímetro, então, é o aparelho manual utilizado para determinar os níveis de glicemia. Fita reagente ou fita teste é a fita utilizada para inserir uma gota de sangue que é retirada da ponta do dedo. Ao ser encaixado no glicosímetro, fará o cálculo de glicemia. Lanceta, instrumento perfurocortante, estéreo. Lancetador, responsável por fazer a retirada da gota de sangue no teste de glicemia. Responsabilidades. É de responsabilidade do farmacêutico fazer essa monitorização. Então a gente tem logo abaixo o procedimento: preparar o glicosímetro e o lancetador, né, para perfurar o dedo, lavar e fazer asepsias das mãos, utilizar luvas, realizando asepsia com álcool 70%. Feito isso, retirar a fita de teste da embalagem, orientar o cliente a lavar as mãos com água e sabão. Escolher o local para a punção, ou melhor, é a ponta dos dedos, evitando a polpa da digital. Fazer asepsia do local com álcool 70, lembrando que o dedo deve estar totalmente seco. Posteriormente, fazer a punção utilizando o lancetador para colher uma gota de sangue. Encostar essa gota de sangue na área branca, localizada na ponta daquela fita. Manter essa gota de sangue em contato com a ponta da fita até o glicosímetro começar a realizar o teste. Fazer a leitura do resultado. De que forma? O glicosímetro desligará automaticamente após o término do exame, fazer a pressão no local da punção por alguns instantes com algodão embebido com álcool 70%, para evitar um maior sangramento, logicamente. Posteriormente, deve descartar a lanceta e a tira, né, em lixo de risco biológico. E a coleta será realizada por empresa, né? Então, assim como materiais perfurocortantes, agulhas, seringas, deve ter o mesmo lixo apropriado. Retirar as luvas e fazer uma lavagem completa das mãos. Anotar o resultado do exame que apareceu no aparelho na carteirinha de medição de glicemia do cliente. E orientar o cliente sobre o resultado, né? Então, com base, se ele teve um resultado alto, segue um procedimento X, né? E com base nos resultados colhidos. Na página 37 e agora, a gente vai abordar a rotina de aplicação de injetáveis, né? Então, injeções, vacinas, entre outros. A gente vai primeiramente abordar na página 37 alguns conceitos, talvez que ainda a gente não tenha citado, naquelas definições que você pode encontrar lá. Primeiramente, sanitização, que é um conjunto de procedimentos que visam a manutenção de condições de higiene. Então, é todo o procedimento de esterilização de materiais, de limpeza adequada do local, tudo isso é chamado sanitização. Germicida, lá embaixo, item 2.5, é um produto de ação letal sobre os micro-organismos, especialmente os patogênicos, ou seja, os germes. Então, o restante, provavelmente, a gente já deve ter comentado ao longo dessa ou da outra rádio web. A gente vai para a página 38 e vamos adentrar no procedimento, né? Então, algumas informações sobre o procedimento de aplicação de injetáveis, né? A gente sabe que existem três formas de aplicação: a injeção intramuscular, a subcutânea, né? E também a intradérmica. Cada uma delas, a gente tem alguns procedimentos antes ligados a limpeza do local, a utilização de materiais esterilizados, luvas, lavar as mãos, entre outros. Como você pode ver lá no item rotina de aplicação, que vai do 4.1, desde conversar com o paciente, anotar o livro específico, os dados, enfim. Eu chamo a atenção do item 4.1.7 em diante, onde diz o seguinte: primeiramente, separa e retira da embalagem primária a medicação que será aplicada. Posteriormente, caso for um frasco ou ampola, realiza asepsia daquele anel de abertura com álcool 70%. Em caso de frasco com uma rolha de borracha, retira cuidadosamente só aquele lacre na parte de cima, sem tocar na borracha. Lava e faz asepsia das mãos, coloca as luvas, realizando asepsia com álcool 70%. Posteriormente, abre a embalagem da seringa, que deve ser descartável. Utiliza o sistema de descolamento da celulose, evitando rasgar o papel da embalagem. Aspira a medicação, né, ou seja, retira a medicação daquela ampolha, utilizando a primeira agulha. Posteriormente, faz a troca daquela agulha, escolhendo o modelo adequado para cada aplicação, se é intramuscular, se é subcutânea, né, enfim. Faz a asepsia do local com álcool 70%. Né, faz a aplicação do medicamento e depois descarta a seringa sem separar a agulha do corpo, da mesma na caixa de perfurocortantes. Então, técnicas de aplicação relacionadas para cada tipo de aplicação. Primeiramente, a intramuscular. Verifica se o bisel da agulha está no sentido das fibras musculares, evitando o corte da mesma. O que é um bisel? Bisel, como você pode ver na ponta da agulha, ela tem uma das extremidades dela é um pouco mais avantajada, né? Então, o bisel é aquela ponta. Então, aquela ponta tem que ter o sentido das fibras musculares, de acordo com cada tipo de aplicação. Introduz a agulha em um ângulo de 90 graus, no caso da aplicação intramuscular. Posteriormente, antes de injetar o medicamento, vai ter que puxar o empolo da agulha para trás. Tudo isso para verificar se você não atingiu algum vaso sanguíneo. Se aparecer sangue na agulha, porque você atingiu, então você tem que refazer o procedimento. Após a aplicação do medicamento, retira o conjunto todo, descartando a embalagem específica. Próxima forma, a via intradérmica. É utilizada a seringa, tipo insulina, né? Então é a forma que muitos pacientes utilizam para estar aplicando a insulina diariamente. Então são agulhas pequenas e finas, o volume máximo da aplicação é apenas de 0,5 ml. Escolhe a área de aplicação, realiza a asepsia do local com álcool, distende a pele do local da aplicação e introduz a agulha com o bisel para cima, paralelamente à pele, numa extensão de 2 mm apenas, né? Então, puxa a pele e faz essa aplicação com o bisel na parte de cima. Observe a formação de pálpebra, né? Se dá algum inchaço ou se o líquido fique na pele, não deve apertar ou massagear mesmo. Outra forma é a subcutânea, né? Então são utilizadas uma agulha um pouco mais específica. Esta via é indicada para drogas que vão ter absorção lenta no organismo, né? Não, então não é uma absorção de imediato. Faz a asepsia do local da mesma forma, distende a pele do local da aplicação com o dedo indicador e polegar, mantendo a região mais firme. Introduz a agulha com rapidez e firmeza em ângulo de 45 graus. Solta a pele aí e puxa o empolo também para verificar se não atingiu algum vaso. Injeta lentamente a medicação. E após isso, faz a esterilização desse material, jogando o mesmo no local adequado. Na página 39 ainda, a gente tem a perfuração de orelha, né? Para colocar brinco, por exemplo. É um procedimento que é feito na farmácia e que é muito comum. Então, algumas definições. A perfuração somente pode ser efetuada com pistola e brincos regularizados junto à Anvisa. Não podem ser utilizadas agulhas de aplicação, injeção, agulhas de suturas ou outros tipos de objeto para essa perfuração. A responsabilidade é do farmacêutico. Partindo na página 40, a gente tem algumas informações sobre o procedimento. Então, prepara a pistola de perfurização já esterilizada, lavar e fazer a asepsia das mãos, calçar as luvas, retirar o brinco da embalagem original na frente do paciente, escolher o local da perfuração, fazer a asepsia do local, retirar as luvas e fazer a lavagem completa das mãos. Então, e orientar o paciente sobre os cuidados posteriormente a isso. Um pouco do procedimento nesse ato, nessa função. Ainda na página 40, nós temos algumas informações lá sobre medicamentos vencidos. A gente já citou anteriormente um pouco sobre isso. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que deve-se comunicar o farmacêutico quando a entrada de algum produto já no período crítico de 180 dias para vencimento. Então, quando é recebido algum medicamento e esse medicamento já está com prazo de 180 dias, deve ser orientado, né, o farmacêutico dessa questão. A gente vai adentrar ainda na página 40 um assunto bem importante também e bem, pode-se dizer, recente, que é o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Esse programa a gente cita porque é algo muito comum também e rotineiro na rotina dos estabelecimentos farmacêuticos. Como você pode ver lá na página 40, com o Saúde Não Tem Preço, a população brasileira que sofre com hipertensão ou diabetes passa a ter acesso gratuito a medicamentos para o tratamento dessas doenças. Então, hipertensão e diabetes, tratamentos com base em medicamentos gratuitos. Essa oferta de medicamentos gratuitos na rede Aqui Tem Farmácia Popular é resultado de um acordo do Ministério da Saúde com 7 entidades da indústria e do comércio. O acordo vai beneficiar, né, atualmente beneficia 33 milhões de brasileiros, tanto hipertensos, né, como diabéticos, né, 7,5 milhões de diabéticos e 33 milhões de hipertensos, além de ajudar nas famílias, a ajudar as famílias mais humildes que comprometem 12% de suas rendas com medicações. Então, uma forma de distribuir medicamento é de graça para a população. A gente citou ainda na rádio web a função de atenção farmacêutica, que no Brasil ela tem mais por objetivo principal a disponibilização de medicamentos para toda a população, né? Além do conceito de que tem em outros países, que é o conceito principal, que é o uso racional de medicamentos, no Brasil tem essa particularidade que, primeiramente, é necessário levar medicamentos de qualidade para toda a população. Como funciona? Como você pode ver lá naquele parágrafo, diz o seguinte: para ter acesso gratuito aos medicamentos, basta apenas que o usuário apresente seu CPF ou um documento com foto junto com a receita médica válida. Nesse caso, a validade pode ser de até 120 dias. Em qualquer um dos 15.069 estabelecimentos em todo o Brasil que são conveniados ao projeto Aqui Tem Farmácia Popular. Logo abaixo, a gente pode ver no último parágrafo, né, ele até dá uma orientação do profissional farmacêutico, da instituição farmacêutica, está cadastrando, né, como é o procedimento de cadastro no programa Farmácia Popular do Brasil, né, para que a farmácia seja também integrante desse projeto e possa disponibilizar esses medicamentos de forma gratuita, recebendo esse benefício diretamente do governo federal. No outro lado, na página 42, a gente tem algumas dúvidas importantes sobre o programa Que Tem Farmácia Popular. Então, o que eu preciso para adquirir o medicamento, CPF ou qualquer documento com foto? Será aceito qualquer tipo de receita? Qualquer tipo de receita, tanto do SUS como particular. Em caso de menores de idade, deve ser apresentado o CPF dos pais, até providenciar o próprio CPF do paciente. Caso o paciente esteja impossibilitado de comparecer à farmácia ou drogaria para adquirir esse medicamento, qual é o procedimento? Fica dispensada a obrigatoriedade de presença física do paciente titular da prescrição médica ou lá do atestado médico quando se enquadrar nas seguintes condições: incapacidade nos termos do artigo 3º e 4º do Código Civil, desde que seja comprovado, né? Desde que tenha a comprovação necessária. Neste caso, haverá dispensação somente através da apresentação dos seguintes documentos. Então, uma segunda pessoa, aliás, vai e leva esses documentos para a retirada dessas medicações. Do paciente titular da receita, o CPF, ORG e certidão de nascimento. Do representante legal, que assumirá a função de, junto com o estabelecimento, de receber essa medicação, CPF e RG. Considera-se representante legal aquele que for declarado por sentença judicial representante legal daquela referida pessoa, por exemplo, filho de um idoso, né, um idoso que está enfermo, através de uma declaração diretamente por uma sentença judicial ou por outra, qualquer outra forma judicial, é atestado a responsabilidade dessa pessoa. Ou também o portador de instrumento público, no caso uma procuração, outorgada pelo próprio paciente. Portador de instrumento particular de procuração com reconhecimento de firma que autorize a compra do produto de higiene pessoal junto ao programa ou qualquer outro tipo de medicamento. Na página 43, a farmácia ou drogaria vai reter minha receita? Não, o estabelecimento irá providenciar uma cópia de sua receita para arquivamento. Precisa assinar algum documento, nota de aquisição? Sim, o estabelecimento deverá emitir duas vias do cupom vinculado além do cupom fiscal, onde o usuário deverá assinar e ficar com uma via de cada. A outra fica em poder da farmácia, justamente para que se tenha esse controle, né? Os usuários que não assinam poderão adquirir os produtos da farmácia popular? Para usuários comprovadamente analfabetos, será aceito apenas a digital nos cupons vinculados e a farmácia irá providenciar uma cópia de identidade para comprovação, desde que o paciente compareça no estabelecimento credenciado. Então, a gente abaixo tem algumas listas de medicamentos, tanto para hipertensão como medicamentos para a diabetes, que são disponibilizados através do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Agora iremos para a página 44, conversarmos e explicarmos um assunto muito importante no que tange farmácia, né, o estabelecimento farmacêutico, que são os medicamentos genéricos, né? Ao longo dessa rádio web, como da rádio web número 1, a gente viu muitas vezes citou, né, a função dos genéricos, né? Você já deve ter ouvido falar, sem sombra de dúvida. E aqui nesse espaço a gente vai retirar todas as dúvidas possíveis quanto esse tipo de medicação. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo na página 44. Primeiramente ela diz o seguinte: utilizados amplamente em países como Estados Unidos e o Canadá, chegaram ao Brasil e já despertam o grande interesse do consumidor. Mas geram dúvidas. Quais são essas dúvidas principais? Com certeza você também deve ter alguma dessas dúvidas. Funcionam como medicamentos de marca famosa? Qual é afinal é a diferença entre um genérico e um similar? Existe genérico para todos os medicamentos de referência? Então são apenas algumas dúvidas e alguns questionamentos que a partir de agora a gente vai estar respondendo a respeito desse assunto. Primeiramente, o que é um medicamento genérico? Qual o conceito de um medicamento genérico? É aquele que contém o mesmo princípio ativo, ou seja, a mesma fórmula, né? Na mesma dose farmacêutica de um medicamento de referência. Medicamento de referência é o medicamento base, é com base naquele medicamento que foi desenvolvido um medicamento genérico. O mais importante é que um genérico é tão seguro e eficaz quanto o medicamento de marca. O grande diferencial é que ele custa menos. Então é a mesma fórmula, é o mesmo princípio ativo. Logo abaixo a gente tem outro questionamento também. O medicamento genérico, então, é uma cópia do medicamento de referência? Como diz abaixo, na verdade, quanto maior a semelhança entre os dois, melhor. Mas é preciso ressaltar que o processo de obtenção e os componentes utilizados não são idênticos. Então, o que é esse diferencial? O diferencial somente é porque, digamos, nesse próprio princípio ativo, pode ter algum dos componentes, algum dos ativos que o medicamento de referência importa de um determinado país, importa de um determinado fornecedor, e o genérico é, como se trata de uma outra fábrica, de uma outra organização, importa de um outro local ou de um outro fornecedor. Portanto, não dá para se dizer que é totalmente uma cópia, porque ele não sai da mesma do mesmo laboratório, da mesma indústria farmacêutica. Mas ele é comprovado, sim, que ele possui os mesmos resultados, porque tem o mesmo princípio ativo. A gente citou que pode ter, né, alguns princípios ativos que são de outros fornecedores, mas na grande maioria das vezes parte até mesmo do próprio fornecedor do medicamento de referência. Apenas ele não é citado como uma cópia justamente por causa desta questão. Próximo questionamento diz o seguinte: e por que os genéricos são mais baratos? Porque como ele é uma cópia de um medicamento de referência, de um medicamento no qual já foi elaborado toda uma pesquisa que talvez se prolongou por anos realizando testes, no preço final do medicamento não está sendo cobrado esse custo de pesquisa, não está sendo cobrado também o custo de publicidade e divulgação daquele medicamento, tornando o genérico mais barato, tendo em vista que a indústria apenas faz a produção desse genérico, não é feito nenhuma divulgação e o mesmo é disponibilizado na farmácia, né, amplamente divulgado como medicamento genérico na sua própria embalagem. O grau de diferença de preço que a gente pode citar, ele vai variar muito de acordo com cada medicamento, né? De acordo com o princípio ativo, né? O custo de divulgação, porque alguns medicamentos, logicamente, talvez tiveram um custo mais elevado para pesquisa e inovação e fornecem um preço mais alto, né? Como esse custo ele é reduzido, aliás, ele é eliminado no medicamento genérico, essa variação é maior. Qual a diferença entre medicamento genérico e o chamado similar? Você deve ter ouvido também falar da medicação similar, o medicamento similar. Mas o que esse tipo de medicamento quer dizer? Medicamento similar é um medicamento que geralmente ele está em trâmite para se tornar um medicamento genérico. É um medicamento que tem o mesmo princípio ativo de um medicamento de referência, de um medicamento de marca. No entanto, ele ainda não teve aprovação dos órgãos legais para ser registrado como medicamento genérico, né? Porque esse processo é bem lento, né? Então, enquanto ele está nesse processo de comparação para se tornar um medicamento genérico, ele é um medicamento similar. Na próxima página, a gente ainda segue com alguns desses questionamentos. Como fica a situação do mercado nacional? Então, ali ele dá mais uma referência sobre os similares, né? Os similares, portanto, só poderão ser indicados por médicos, ou os farmacêuticos não podem indicar um similar no lugar de um medicamento de referência. Ou seja, o médico tem total direito, né? Ele tem conhecimento que aquele medicamento similar, ele tem a mesma função de um medicamento de marca. Então, ele pode orientar, sim, sem problema algum, que o paciente tome aquele medicamento similar. O farmacêutico, portanto, ele apenas pode fazer a substituição de um medicamento de marca por um medicamento genérico. Ele não pode substituir um medicamento de marca que o médico receitou por um similar. Mesmo na troca de um medicamento de marca para um genérico, somente com a autorização do paciente. Próximo questionamento. Como o consumidor vai identificar o genérico? Então, como a gente citou lá na própria embalagem, ele vai dizer numa tarja amarela, medicamento genérico. Afinal, o que muda para o farmacêutico e para o consumidor? Para o farmacêutico, pode-se dizer que agrega mais uma função para ele, né? Aumenta o seu número de responsabilidade, de tarefas, de atribuições, porque ele vai ter que sempre prestar esse auxílio para o cliente, que o cliente não sabe qual é o medicamento genérico daquele tal produto. Então, ele vai estar sempre informando que tem a possibilidade de um genérico, que tem um medicamento com o mesmo princípio ativo e com um valor mais baixo. E, obviamente, para o consumidor, o grande retorno é o custo-benefício. Ele vai estar tendo uma mesma medicação, tendo o mesmo tratamento com um custo mais baixo. O que são medicamentos similares? Aquilo que a gente citou, é um medicamento que está em processo de validação para se tornar um genérico. O que são medicamentos de referência? São os medicamentos de marca, né? Então, com base naquele produto que foi desenvolvido através de pesquisas, né? Tem um tempo em que não pode ser realizado cópias, né? Mesmo genérico, que é o período de patente. Todo esse processo de divulgação daquele medicamento de marca, né, é o medicamento de referência, portanto, esse tipo de medicamento. Com base nele é que é desenvolvido, primeiramente, um medicamento similar para que depois o similar também se torne um genérico. Como identificar os três tipos de medicamentos existentes no mercado brasileiro? Os genéricos, os similares e os de marcas? A diferença está na embalagem, né? Então, apenas os genéricos contêm a embalagem que diz o princípio ativo e logo abaixo o termo medicamento genérico. Os outros você vai identificar pelo próprio nome. Quem faz os testes que possibilitam que um produto receba o registro de genérico? Isso lá na página 46. Então, os testes de equivalência, como são chamados, e bioequivalência são realizados em centros habilitados junto à Anvisa. O que é teste de biodisponibilidade? A biodisponibilidade relaciona-se à quantidade absorvida e à velocidade do processo de absorção do fármaco liberado à forma farmacêutica administrada. Quando dois medicamentos apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo, sua eficácia clínica é considerada comparável. Então, é toda aquela base de estudo que é feito para realmente certificar que, além de ter o mesmo princípio ativo, a mesma fórmula, tal medicamento também produz os mesmos efeitos no organismo. E o que é teste de bioequivalência? O teste de bioequivalência consiste na demonstração de que o medicamento genérico e seu respectivo medicamento de referência, aquele para o qual foi efetuada a pesquisa clínica para comprovar sua eficácia e segurança antes do registro, apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo. A bioequivalência, na grande maioria dos casos, assegura que o medicamento genérico é equivalente terapêutico do medicamento de referência, ou seja, que apresenta a mesma eficácia clínica. Então, aquilo que a gente citou, né? A biodisponibilidade trabalha o conceito do princípio ativo e a bioequivalência são os resultados. O princípio ativo é aquilo que a gente já citou, são a forma do medicamento, os compostos que ele é formado. As indústrias, agora um panorama do que acontece no Brasil. As indústrias estrangeiras instaladas no Brasil fabricam mais similares ou genéricos e as nacionais. Então, a grande maioria que fabricam os medicamentos de marca, os medicamentos de referência, são institutos, empresas internacionais. No Brasil, o grande foco são medicamentos similares e medicamentos genéricos. Concluindo, então, esse conceito de medicação genérica, a gente pode tirar algumas dúvidas. Posteriormente, na leitura completa, você vai conseguir compreender um pouco mais também desse assunto. Nas videoaulas também, ele reforça esse contexto. E a gente vai, na página 47, fazer uma abordagem no tema medicamentos manipulados. Com certeza, você também deve ter ouvido falar desse tipo de medicação. O que, portanto, são medicamentos manipulados? Medicamentos manipulados, como diz lá no primeiro parágrafo, o mercado de medicamentos manipulados vem crescendo significativamente nos últimos anos. E o que mostra os dados da última pesquisa é o que mostra os dados da última pesquisa feita pela Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a Anfarmag. De acordo com o levantamento, o número de farmácias que produzem medicamentos manipulados aumentou de 2.100 em 98 para 7.850 ainda lá no ano de 2009. Então, um amplo crescimento nesse setor de medicamentos manipulados. A grande vantagem dos medicamentos manipulados, a dose e o tratamento é adequado com cada tipo de paciente. Se faz uma medicação personalizada para cada paciente. Então, digamos que eu mesmo tenha recebido um tratamento do médico, né? E o médico mesmo orienta a ele estar utilizando um medicamento manipulado. Por quê? São vários os fatores. A gente pode citar alguns medicamentos que são eficazes, mas para pacientes diabéticos, devido à quantidade de açúcar naquele medicamento, pode ser inviável. Então, o medicamento manipulado vai produzir aquela mesma medicação, mas sem aquele fator que pode prejudicar a saúde do paciente. Então, o medicamento é feito com base naquele tratamento específico. Ele tem um custo-benefício menor. Por quê? Porque você vai comprar aquele medicamento de acordo com o tratamento que você vai fazer. Vamos citar um exemplo. Para realizar um tratamento através de uma medicação normal, você tem que, por exemplo, comprar um medicamento através de comprimidos. E você compra lá aquele medicamento e ele vem com 3 cartelas daquele referido medicamento. No entanto, para o seu tratamento, você precisa apenas de uma. As 2 cartelas você acaba pagando e não utiliza. O medicamento manipulado é feito de acordo com o próprio tratamento. Além disso, ele traz outras vantagens, como a gente pode ver logo abaixo daquela imagem. O rótulo é personalizado, né? Então pode ser colocado até o nome do paciente, né? Digamos que tenha várias pessoas naquela casa e várias tomam medicamentos, isso evita que possa haver uma mistura do medicamento com outras pessoas. É um ponto positivo. Além de permitir a escolha do formato, que pode ser em cápsula, você pode escolher se você quer tomar aquela medicação em cápsulas, xaropes, sachês, supositórios, gomas, entre outros. O comprador também pode optar pela cor desejada de cápsulas e ainda a adição de sabores especiais para alguns medicamentos que não têm um gosto, pode-se dizer, muito favorável. Então, ele é o mesmo medicamento que o medicamento que você encontra disponibilizado pelas indústrias, é o mesmo medicamento sim, porque ele tem os mesmos ativos também, né, que é utilizado na fabricação desses medicamentos. E apenas ele é elaborado de acordo com o tratamento, de acordo com cada indivíduo. Na página 48, a gente segue retirando algumas dúvidas. A gente tem lá, por exemplo, para pacientes sensíveis, podemos manipular o medicamento em cápsulas incolores e prescrições líquidas sem corante, né, para que não tenha uma reação alérgica ou qualquer outro tipo de reação em relação a corantes e outros mais. Ainda manipulamos cosméticos diferenciados, respeitando cada tipo de pele. A farmacêutica, atualmente, é possível manipular todos os ativos que não são patenteados pela indústria, né? Então, alguns compostos ativos, a gente citou antes aquela questão de patente, por um tempo não pode ser utilizado tal princípio ativo, porque ele tem um tempo de patente, um tempo restrito, mas a grande maioria dos medicamentos hoje pode ser elaborado de forma manipulada. A farmácia produz medicamentos na quantidade que o paciente precisa, evitando assim sobras e desperdícios. De acordo com a Infarmag, 30% hoje no Brasil dos manipulados atende a demanda da área de dermatologia primeiro, posteriormente a área de ginecologia, cirurgia plástica, gastroenterologia e endocrinologia, entre outras especialidades. Então, esses são os principais focos hoje dos medicamentos manipulados no Brasil. Por que o manipulado é mais barato? Então, a grande vantagem é em comprar um remédio manipulado da economia. Na maioria das vezes, 30% a 40% menor do que os medicamentos. Essa diferença, por causa do preço, em relação a medicamentos industrializados, é porque os manipulados são fabricados somente por prescrição, na quantidade exata que o paciente necessita. Outra informação que vale lembrar, como a gente tem ainda lá na página 48, vale lembrar que o uso de produtos manipulados impede a automedicação, já que eles só podem ser produzidos com a prescrição médica. Então você não pode... A farmácia vai produzir um medicamento e vai deixar lá estocado para a hora que aparecer algum cliente e vender aquele produto. Primeiro chega-se a receita médica até o centro de manipulação e, com base nisso, é feito o processo de manipulação personalizada para aquele paciente específico. Outro fator que impede também a automanipulação é porque ele está na quantidade exata para aquele tratamento que o médico prescreveu. Não vai sobrar nada para que futuramente o paciente talvez tenha um processo semelhante, um processo de enfermidade semelhante, e ele vai utilizar novamente aquela medicação porque ele tem armazenada ela em casa ainda, né? Então, isso evita a automedicação, que é um grande risco na saúde hoje da população. Muito bem. Agora a gente vai adentrar uma parte mais importante ainda, né, que pode-se dizer. Agora a gente vai analisar uma questão muito importante também, que é a anatomia. Você sabe que você atuando num estabelecimento farmacêutico, a sua função é a dispensação de medicamentos, né, medicamentos esses que vão servir para a melhora do organismo, do corpo humano. E nada melhor do que a gente compreender melhor o corpo humano, né? Então, a anatomia é justamente isso, a gente compreender um pouco mais sobre o sistema esquelético, o circulatório, sobre todos os sistemas no qual o nosso organismo é formado. Dessa forma, com certeza, você consegue ter um entendimento melhor no aspecto de saúde, no tratamento de doenças, e tudo o que envolve a saúde do nosso organismo. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir da página 50. A gente vai se aprofundar sobre os vários sistemas e as várias categorias no qual se divide a anatomia, e a gente vai iniciar esse estudo. Então, conceito de anatomia, logicamente a gente vai citar os pontos mais importantes, né? Posteriormente você vai conseguir fazer essa leitura um pouco mais aprofundada já, com base nessa explicação que a gente está repassando para você. Você vai fazer essa leitura mais aprofundada e obter todas as informações que essa leitura lhe traz. Então, como diz lá na página 50, anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Desde o estudo das mudanças a longo prazo da estrutura no curso da evolução, ou seja, desde a evolução do indivíduo, é estudado o processo de anatomia que esteve no mesmo. Então, até mesmo as mudanças de curto prazo, associadas com fases diferentes de atividades funcional normal, em termos do tamanho de estrutura estudada, vai desde todo um sistema biológico, passando por organismos inteiros, ou órgãos e até as organelas celulares e macromoléculas. Então, há uma definição só sobre o que é anatomia. Lá na página 51 a gente tem algumas informações importantes. Atualmente a anatomia pode ser dividida em três grandes grupos. Quais são eles? Anatomia macroscópica, anatomia microscópica e anatomia do desenvolvimento. Anatomia macroscópica é o estudo das estruturas que são observáveis a olho nu, que é aquilo que a gente pode observar a olho nu, é o estudo da anatomia macroscópica. A anatomia microscópica é aquela que deve se utilizar já de um equipamento para estar verificando e estudando esses parâmetros, como por exemplo um microscópio, que pode por exemplo estudar o estudo da pele, né, entre outros. E por fim, a anatomia do desenvolvimento. Ela estuda o indivíduo a partir do óvulo fertilizado até a forma adulta, né? Ela engloba a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento até o nascimento. Então essas são as fases de estudo que a anatomia abrange, né? E a gente vai dar posteriormente uma analisada em cada um desses contextos. Então, ainda na página 51, a variação anatômica normal e variação anatômica. Variação anatômica é qualquer fuga de padrão sem prejuízo da função. Vamos ter um exemplo aqui, ó. Artéria braquial. Mais comumente ela se divide lá na fossa cubital. Este é o padrão. Entretanto, já em alguns indivíduos, essa divisão ocorre ao nível da axila. Como não existe perca funcional, esta é uma variação, né? Mas é uma variação que não compromete nenhuma perca funcional no organismo. Quando já ocorre uma perca funcional, trata-se de uma anomalia e não de uma variação. Se a anomalia for tão acentuada profundamente a construção do corpo, sendo em geral incompatível com a vida, ela é chamada de monstruosidade. Então, alguns parâmetros que se dividem desde a variação anatômica, nós partiremos já lá na página 54, no sistema esquelético, né? Então a gente vai compreender um pouco mais do sistema esquelético. Então o sistema esquelético consiste em um conjunto de ossos, cartilagens e ligamentos que se interligam para formar o arcabouço do corpo e desempenhar várias funções, né? Talvez você se surpreenda com as funções que o esqueleto proporciona ao nosso organismo. Proteção para órgãos como coração, pulmões e sistema nervoso, né? Um exemplo do tórax. Sustentação e conformação do corpo, local de armazenamento de cálcio e fósforo, né, durante a gravidez. Além disso, ele é um sistema de alavancas que movimentam pelo músculo, permitem o deslocamento do corpo no todo ou em parte. E finalmente, é um local de produção de várias células importantes do sangue. Então, tudo isso ocorre no nosso sistema esquelético. No adulto, cerca de 206 ossos. Os ossos, popularmente, eles se dividem em ossos longos, curtos, laminares e irregulares, que a gente pode ver a partir da página 54. Então, o osso longo, seu comprimento é consideravelmente maior que a largura, né? Alguns exemplos, o osso do fêmur, rádio, tíbia, entre outros. Osso laminar, seu comprimento e sua largura são equivalentes, né? Então, alguns exemplos, os ossos do crânio, do parietal, osso do quadril, são alguns destes exemplos. Na página 55 ainda, a gente tem osso curto, apresenta equivalência de 3 dimensões. Os ossos do carpo e do tarso são exemplos. Osso irregular, apresenta uma morfologia tão complexa que não encontrado nenhuma correspondência para dizer qual sua semelhança. Ele é semelhante com isso ou com aquilo. Alguns exemplos. As vértebras e osso temporal são exemplos marcantes. Essas categorias que a gente viu, né, elas devem se classificar um osso quanto à sua forma. Elas podem ser complementadas por 2 outras categorias, cada categoria desta. Osso pneumático é quando apresenta uma ou mais cavidade do volume variável revestida de mucosa e contendo ar. Essas cavidades recebem o nome de sinos ou seios. Os ossos pneumáticos são situados no crânio frontal maxilar temporal. E também ossos sesamoides, que se desenvolve na substância de certos tendões ou da cápsula fibrosa. A patela é um exemplo desse osso. Então, logo abaixo a gente tem uma imagem que você consegue compreender um pouco mais da estrutura do osso, né? Aquilo que compõe o canal medular, a medula óssea, né? Então, tudo isso é composto dentro de um osso. Continuando o nosso estudo sobre o sistema esquelético, nós vamos adentrar lá na página 56 e a gente vai analisar o periósteo. O osso se encontra sempre revestido por uma delicada membrana conjuntiva, com exceção das superfícies articulares. Esta membrana é denominada periósteo e apresenta dois folhetos, um superficial e um profundo. Os ossos são altamente vascularizados, ou seja, tem uma circulação dentro do osso. As artérias do periósteo penetram no osso, irrigando e distribuindo na medula óssea. Por essa razão, caso haja um rompimento desprovido do periósteo, o osso deixa de ser nutrido e ele acaba morrendo. Então, dentro do próprio osso, há esse sistema circulatório, como você pode ver naquela imagem. Cartilagem. A cartilagem é uma forma de tecido de suporte firme e resistente, mas não tanto quanto um osso. E ela não possui vasos sanguíneos. Se divide em três tipos. A cartilagem hialina, que ela são as cartilagens costais da traqueia, do nariz, o septo nasal, brônquios, né? Também a fibrocartilagem, que ela consiste então na sínfise púbica e cobre tendões, onde esses têm relação com os ossos. A cartilagem elástica também é um esse exemplo, como a gente pode ver lá na página 57. Quando ela é tracionada ou torcida, a cartilagem elástica ocorre somente nas partes móveis do ouvido, ou seja, ouvido externo, no nariz e na epiglote. Então, os locais onde esse tipo de articulação está presente. Na página 57 ainda, a gente reforça o nosso estudo relacionado ao sistema esquelético, estudando os ligamentos. Então, a maioria dos ligamentos atua resistindo ao movimento de uma articulação em uma direção específica. Existem aqueles que são espaçamentos localizados da cápsula de articulação, outros que são completamente isolados da cápsula de articulação. Um grande exemplo é o nosso joelho, né? Através do ligamento, a gente consegue exercer apenas um movimento único no mesmo. Articulações. A articulação ou juntura é a conexão entre duas ou mais peças esqueléticas. Essas uniões não só colocam as peças do esqueleto em contato uma com a outra, como também permitem que o crescimento ósseo ocorra e que certas partes do esqueleto mudem de forma durante o parto. Então, as articulações elas têm a função de separar cada osso um do outro, né? As articulações, a gente tem um exemplo também, os joelhos, mãos, cotovelos, bom, uma série de articulações que é composto o nosso sistema esquelético, né? Então, algumas definições de articulações que elas se dividem, né? Então, a gente tem as articulações fibrosas. Dentro das próprias articulações fibrosas, se dividem em três tipos: as suturiais, que é os ossos do crânio, que está entre os ossos do crânio, aliás, melhor dizendo. Na página 58, ainda, seguindo o nosso estudo, a gente tem as sindemoses. Os ossos estão unidos por uma faixa de tecido fibroso. Alguns exemplos típicos são a sindesmose tibiofibular e a membrana interóssea radio-ulnar. Gonfose. É a articulação específica entre os dentes e seus receptáculos, os alvéolos dentários, né? Então, esses são os tipos de articulações frequentes. Articulações cartilaginosas, como a gente pode ver logo abaixo, nas articulações cartilaginosas, o tecido que se interpõe é a cartilagem. quando se trata de cartilagem hialina. Então, é a união no plano mediano entre as porções púbicas dos ossos do quadril, construindo a sínfise púbica. É um exemplo desse tipo de articulação. Articulações sinoviais, a mobilidade exige livre deslizamento de uma superfície óssea contra outra, e isto é impossível quando entre elas interpõe-se um meio de ligação, seja fibroso ou cartilagineo, para que haja grau desejável de movimentação. Em muitas articulações, o elemento que interpõe as peças que se articulam é um líquido denominado sinóvia ou líquido sinovial, né? Então, é o tipo que pode-se dizer de lubrificante que deve ter nas articulações, né? Para que se consiga fazer esse movimento sem haver aquele atrito entre os ossos. Temos ainda nesse contexto algumas classificações, né, que se dividem as articulações e alguns outros fatores que ajudam também nessa função da articulação, do movimento da articulação. Cartilagem articular é a cartilagem do tipo hialíneo, que reveste as superfícies em contato numa determinada articulação. Ou seja, a cartilagem articular é a porção do osso que não foi invadida pela ossificação. Na outra página, na página 59, a gente segue o nosso estudo, tem também a cápsula articular, que também ajuda nesse processo, a cavidade articular. Logo abaixo, ainda ligado aos movimentos das articulações, ali você vai poder, posteriormente, quando fazer a leitura, entender alguns desses movimentos, alguns desses tipos de movimentos que há. Na página 60, né, cita quais, né? Flexão e extensão é um, adução e abdução é outro, rotação e circundução. Então, são alguns tipos de movimentos que há nas articulações. Na página 61, a gente tem um estudo quanto à classificação morfológica, né? Então, pode ser plana, cordilhar, trocoide, selar, entre outros tipos de classificação morfológica. O critério de base para a classificação morfológica das articulações sinoviais é a forma das superfícies, né? Então, conforme a sua superfície, ela vai se dividir em cada um desses itens que posteriormente você vai poder estar adentrando esse estudo ainda mais. Na página 62, para concluir o que tange o nosso sistema ósseo, a gente tem a seguinte informação: complexidade de organização. Quando apenas dois ossos entram em contato numa articulação sinovial, diz-se que ela é simples, por exemplo, a articulação do nosso ombro. Quando já três ou mais ossos participam da articulação, ela é denominada composta. A articulação do cotovelo envolve três ossos: o húmero, a ulna e o rádio. Concluímos o sistema esquelético, agora a gente irá abordar, a partir da página 62, o que tange os músculos do nosso corpo. Mas já iremos lá na página 63, onde tem um trecho lá no primeiro parágrafo que diz o seguinte: as chamadas células musculares especializam-se para a contração e o relaxamento. Essas células agrupam-se em feixes para tornar massas macroscópicas, chamadas músculos, os quais acham-se fixados pelas suas extremidades. Assim, músculos são estruturas que movem os segmentos do corpo por encurtamento da distância que existe entre suas extremidades fixadas, ou seja, por contração, né? Então, a gente vai adentrar sobre esse estudo, sobre o funcionamento do músculo, como o músculo funciona, como os músculos do nosso organismo funcionam. Primeiramente, o músculo esquelético, como você pode ver naquela imagem na página 63, né, no que ele é dividido. Eles são a característica dele, né, que uma das extremidades é fixada no próprio osso, né? Então, essa é a característica do músculo esquelético. Então, o músculo esquelético, como a gente pode ver lá no antepenúltimo parágrafo, possui uma porção média e extremidades. A porção média é carnosa e vermelha na pessoa e recebe o nome de ventre muscular. Nela irá predominar as fibras musculares, sendo, portanto, a parte ativa do músculo. isto é, a parte que irá se contrair, né? Então, muito importante essa informação. Partindo lá na página 64, a gente vai ter a classificação morfológica dos músculos esqueléticos, ou seja, nos quais o mesmo se divide, né? Então, o músculo esquelético, ele tem a função do movimento dele. A partir do movimento que ele irá fazer, ele irá movimentar o esqueleto do nosso corpo. A disposição paralela, como a gente pode acompanhar no quarto parágrafo daquele item, das fibras pode ser encontrada tanto em músculos nos quais predominam o comprimento, que são chamados músculos longos, quanto em músculos nos quais comprimento e largura se equivalem, chamados músculos largos. Nos músculos longos, é muito comum notar-se uma convergência das fibras musculares em direções aos tendões de origem e inserção, de tal modo que na parte média do músculo tem maior diâmetro que nas extremidades, e por seu aspecto característico é denominado fusiforme. Músculos fusiformes, portanto, são muito frequentes nos membros, né? Nos braços, bíceps, entre outros. Nos músculos largos, as fibras podem convergir para um tendão em uma das extremidades, tomando o aspecto de leque. Então, alguns dos tipos de músculos presentes no nosso organismo. Lá na página 65, a gente tem um pouco mais da classificação funcional dos músculos. Então, lá como diz naquele primeiro parágrafo daquele título, quando o músculo é o agente principal na execução do movimento, ele é um agonista, chamado um agonista. Quando o músculo se opõe ao trabalho de um agonista, ou seja, quando um movimenta, irá provocar um movimento contrário de um outro músculo. Então, quando o músculo se opõe ao trabalho de um agonista, é chamado de um antagonista. Quando atua no sentido de eliminar algum movimento indesejado que poderia ser produzido pelo agonista, é um sinergista. Desta forma, o músculo braquial, quando se contrai, é o agente ativo na flexão do nosso antebraço, quando a gente movimenta ele, sendo, pois, chamado um agonista, como a gente viu. O músculo tríceps braquial, que se opõe quando a gente faz este movimento, ele é chamado um antagonista. Nos nossos dedos, a flexão dos dedos, os músculos flexores dos dedos são os agonistas. Como os tendões de inserções desses músculos cruzam a articulação do punho, a tendência natural é provocar também a flexão da mão. Isto não ocorre porque os outros músculos, como os extensores do carpo, se contraem e dessa forma estabilizam a articulação do punho, impedindo o movimento indesejado e atuando assim como sinergistas. Então a gente tem este exemplo, né? Tanto em nosso braço como em nossos dedos. Logo abaixo você pode ver naquela imagem sobre a mecânica muscular, é possível mais você compreender como é formado esse contexto, né? Então o bíceps é contraído e automaticamente o tríceps é relaxado. Quando o bíceps é relaxado, o tríceps é contraído. Então, mais ou menos dessa forma é que funciona toda a musculatura do nosso organismo, sempre promovendo a movimentação dos ossos através desses movimentos. Na página 66, a gente tem ainda uma última abordagem ainda ligada aos músculos sobre a célula muscular. Então, é como a gente pode ver no terceiro parágrafo, a célula muscular obedece à chamada lei do tudo ou nada. Ou seja, ou está completamente contraída ou totalmente relaxada. Assim, a quantidade de fibras musculares que vai estar envolvida com o trabalho do músculo ao mesmo tempo vai depender de quantas unidades motoras ele possua. Denomina-se unidade motora o conjunto de fibras de um músculo supridas pelo mesmo neurônio. Então, um músculo com poucas unidades é um músculo de movimento mais grosseiro, enquanto aquele que possui mais unidades motoras é capaz de movimentos com mais delicadeza. Então, a gente pôde, de uma forma prévia, passar uma explicação do contexto de músculos em o nosso organismo. Posteriormente, a gente vai adentrar sobre o nosso sistema circulatório. Então, como a gente citou, a gente vai adentrar no que tange sistema circulatório, lá na página 66. Muito importante também, vamos trazer alguns dados e informações importantes para você. O sistema circulatório, portanto, é dividido em sistema circulatório sanguíneo, que tem as funções de levar o oxigênio, os nutrientes aos tecidos e deles trazer seus produtos, que serão redistribuídos a outros órgãos e tecidos e seus resíduos, que serão eliminados, né, no sistema urinário, que a gente vai ver posteriormente. E no sistema circulatório linfático, né, então há duas divisões, sistema circulatório e sistema circulatório linfático. Esse transporta para a circulação sanguínea o excesso de líquido intersticial, bem como substâncias de grande tamanho, incapazes de passar diretamente dos tecidos para aquela. Além disso, ele ajuda na defesa do organismo e contra o ataque de micro-organismos. Mais para frente, a gente vai dar uma aprofundada nesse quesito. Em síntese, o sistema circulatório pode ser dividido em sistema sanguíneo, composto por artérias, veias, capilares e o coração, cujo fluido e o sangue em sistema linfático, formado por vasos linfáticos, linfonodos, tonsilas e órgãos hemopoéticos, e cujo fluido é a linfa. Partiremos então na página 67 e vamos estudar cada um desses componentes. Primeiramente, as artérias. As artérias são os vasos que transportam o sangue centrifugamente ao coração e distribuem-se por praticamente todo o nosso corpo, né? Iniciando por grandes troncos que vão se ramificando progressivamente. Se você retornar lá na página 66, você vai ver uma imagem ali onde inicia o contexto de sistema circulatório e você vai ver bem claramente o sistema circulatório da pessoa, né? Então, ele funciona como uma ramificação e vai se ramificando por todo o nosso organismo. Capilares. As artérias se ramificam e se tornam progressivamente menores e com paredes mais finas, até chegarem aos capilares, que são dimensões microscópicas e cujas paredes são uma simples camada de células. Sua distribuição é quase que universal no corpo, ou seja, em toda parte do corpo você vai encontrar os capilares, na pele, né, em todos os locais do corpo. Veias, né, as veias são os vasos que transportam o sangue centripetamente ao coração. Sua formação lembra a formação dos rios, no qual tem afluentes, vão contribuindo no leito principal e o caudal. Dessa forma, se progressivamente mais volumoso. As veias recebem numerosas tributárias e seu calibre aumentam à medida que se aproximam do coração. Exatamente o oposto se ocorre com as artérias, né? Ela vai aumentando à medida que se distancia do coração. Então, há alguns diferenciais entre artérias, capilares e veias, correto? E a gente vai partir lá na página 68. Antes disso, você pode verificar aquela imagem, né, que mostra as veias normais com o fluxo de sangue para cima e válvulas impedindo o retorno, né? Então é possível ver como funciona. Mais ao lado a gente tem veias varicosas com válvulas não funcionantes, né? Então as válvulas que não ajudam no processo de circulação e muitas vezes acabam acumulando sangue, né, em alguma parte do organismo. Na página 68, como a gente citou, a gente vai falar um pouco sobre o coração, né? Então a formação do coração. O coração é uma bomba, né, que bombeia todo esse sistema circulatório. Tudo que a gente viu é bombeado pelo coração. O tecido do coração é um tecido muscular que forma o coração, é do tipo especial, tecido muscular estriado cardíaco, e constitui sua camada média, o miocárdio. Este é revestido internamente por endotélio. Lá embaixo a gente tem algumas funções interessantes que mostram o trajeto. Então, primeiramente, o trajeto ventrílico esquerdo, O sangue passa pela aorta, posteriormente para as artérias de calibres progressivamente menores, capilares, veias de calibres progressivamente maiores, veias cavas superior e inferior. Atrio direito é chamado de grande circulação ou circulação sistêmica. O trajeto ventrílico direito, então ele passa pelo tronco pulmonar, recebe oxigenação, artérias pulmonares, direita e esquerda, com redução progressiva de calibre, posteriormente capilares pulmonares, veias pulmonares com aumento progressivo do calibre. Átrio esquerdo é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar. Pericárdio. Então, o pericárdio é uma matéria que envolve, um tecido que envolve o coração, separando dos outros órgãos e limitando sua distensão. Existe um saco fibroceroso, é o chamado o pericárdio. Ele é constituído por uma camada externa fibrosa e por uma camada interna serosa. Então, tem a função de proteger o nosso coração. Na página 69, a gente tem algumas informações sobre o nosso sistema circulatório linfático, bem interessante também. Então, ele atua basicamente como um sistema de drenagem no nosso organismo, porque algumas moléculas do líquido tecidual passam para os calibres sanguíneos, em especial as de grande tamanho que não conseguem ser recolhidas nos capilares. Os capilares linfáticos, de fundo cego, de onde a linfa segue para os vasos linfáticos e desses para os troncos linfáticos. Os mais volumosos, por sua vez, lançam a linfa em veias de médio ou grande porte, por ser incapaz de absorver estruturas de maior calibre. Os capilares linfáticos podem captar também restos de células normais, inflamatórias e bactérias. Para evitar que as substâncias estranhas ao organismo penetrem na circulação, eles vão se disseminar por todo o corpo e existem ao longo desses vasos estruturas denominadas linfonodos que atuam como uma barreira ou filtro contra esses agentes. Os linfonodos são, portanto, elementos de defesa do organismo e, para tanto, produzem glóbulos brancos, principalmente linfócitos. Os linfonodos variam muito em forma, tamanho e coloração, ocorrendo geralmente em grupos, embora possam apresentar-se isolados como resposta a uma inflamação. O linfonodo pode entumecer e tornar-se doloroso, fenômeno conhecido como íngua. Então, o nosso sistema linfático, né, sistema circulatório linfático, que a gente citou, que é um dos sistemas circulatório, tem essa função: retirar, drenar as substâncias do nosso organismo, né, bactérias, células inflamatórias, entre outros. E tem essa função, ele é drenado através dos linfonodos, né, e é o grande fator no nosso processo de defesa do organismo. É ele que controla o nosso processo de defesa. Ainda na página 69, nós iremos adentrar um estudo sobre o nosso sistema nervoso, muito importante também. Então, esse sistema não só controla e coordena as funções de todos os sistemas do nosso organismo, como também, ao receber os devidos estímulos, é capaz de interpretá-los e desencadear respostas adequadas a eles, né? Então, movimentos, o ato de caminhar, tudo o que envolve a funcionalidade motora do nosso organismo é comandado pelo nosso sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em duas partes, como você pode ver lá no último parágrafo da página 69. Em duas partes fundamentais, que são o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é a porção de recepção de estímulos, de comando e desencadeadora de respostas, sendo formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já a porção periférica está constituída pelas vias que conduzem os estímulos ao sistema nervoso central ou que levam até os órgãos efetuadores as ordens emanadas da porção central, sendo formado por nervos cranianos, espinhais e pelos gânglios e pelas terminações nervosas. Então a gente tem a parte do sistema nervoso central e a porção periférica que leva esses movimentos, esses comandos para todos os locais do nosso corpo. Partindo lá para a página 70, a gente tem logo ali uma imagem, né, que explica um pouco mais sobre o sistema nervoso central, né, o cérebro, a medula espinhal, o sistema nervoso periférico, né, o nervo periférico, né, e alguns pontos importantes. O cérebro, ele responde pelas funções nervosas mais elevadas, contendo centros para a interpretação de estímulos, bem como também centros que iniciam movimentos musculares. Então, a função dele é armazenar essas informações e é responsável também por processos psíquicos que são mais elaborados, né, determinando até mesmo a inteligência e a personalidade do indivíduo. O cerebelo, né, que é um componente do mesmo, atua basicamente como coordenador dos movimentos de toda a musculatura esquelética, né, do nosso organismo e também na manutenção do equilíbrio o tronco encefálico, além de ser a origem de 10 dos 12 nervos cranianos, é sede de várias funções ligadas ao nosso controle e das atividades involuntárias e também das nossas emoções. Bem interessante. A gente pode ir no penúltimo parágrafo da página 70, onde tem uma definição também sobre uma parte muito importante, que é a nossa medula espinhal. A medula espinhal é formada por 31 segmentos, cada um dos quais dá origem a um par de nervos espinhais. Ele atua como um caminho pelo qual passam impulsos que vão ou vêm do encéfalo para várias partes do nosso corpo, né? Então, desta forma funciona o nosso sistema nervoso central. Na página 71, a gente tem ainda algumas informações no que diz respeito ao nosso sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso periférico é composto por terminações nervosas, como a gente citou. Esses nervos, eles são divididos em dois grupos, né? Os nervos cranianos e os nervos espinhais, né? Então, nervos espinhais, como a gente pode ver lá na página 71, é formado pela fusão de duas raízes, uma ventral e outra dorsal, enquanto os nervos cranianos são 12 pares de nervos que fazem a conexão com o encéfalo. Os dois primeiros têm a conexão direta com o cérebro e os demais, né, no nosso tronco encefálico, né? Então, uma classificação dos tipos de nervo presente no corpo humano. Na página 72, a gente tem uma explicação sobre terminações nervosas, né? Então, as terminações nervosas existem na extremidade dessas fibras sensitivas e motoras. Um exemplo mais típico é a placa motora. Nas primeiras, as terminações nervosas são estruturais, especializadas para receber estímulos físicos ou químicos na superfície ou no interior do nosso corpo. Assim, por exemplo, os cones e bastonetes da nossa retina, do nosso olho, são estimulados somente pelos raios luminosos. Os receptores do nosso ouvido, apenas por ondas sonoras. Os gustativos, por substâncias químicas, né, que vão determinar as sensações doce, salgado, amargo. Na pele e nas mucosas, existem receptores especializados para os agentes causadores, que vão causar frio, calor em nosso organismo. Então, para cada um dos locais, né, cada um dos nossos, pode-se dizer, sentidos, vai haver um tipo de terminação diferente, uma terminação nervosa diferente. Ainda na página 72, sistema respiratório, né? Então, a respiração é o processo pelo qual os gases são trocados entre o meio ambiente externo e as células do nosso corpo, né? Então, processo de oxigenação e liberação de gás carbônico. Partindo logo para a página 73, a gente tem as divisões, né, os órgãos que são composto o nosso sistema respiratório. Primeiramente, o nosso nariz, que é formado pelos ossos e cartilagens. Depois, a nossa cavidade nasal, que é o espaço situado posteriormente ao nariz e é dividido medianamente pelo septo nasal. Os seios paranasais, que são cavidades existentes em alguns ossos do nosso crânio e que abrem a nossa cavidade nasal. A faringe também, é parte integrante. Ela apresenta três partes: o naso, o oro e a laringofaringe. A laringe atua como uma passagem de ar e ajuda a evitar, através do reflexo da tosse, que corpos estranhos penetram na traqueia, né? Então, essa é a função da laringe. Já a traqueia, né, além de servir de passagem de ar, também ajuda a aquecer o ar e umidificá-lo. Termina se dividindo a traqueia em dois brônquios principais, chamados direito e esquerdo. Os brônquios se ramificam progressivamente, formando a árvore bronquial, que leva o ar da traqueia aos alvéolos pulmonares. E por fim, os pulmões, que são formados pelo conjunto dos alvéolos da maior parte da árvore bronquial e de tecidos de sustentação. Então, basicamente, esses são os órgãos do nosso sistema respiratório. Lá na 73, na página 73, a gente tem o processo de inspiração e expiração. Inspiração é a entrada do ar dentro do nosso organismo e expiração é a saída do ar. Na página 74, a gente vai adentrar um pouco sobre o nosso sistema digestivo. O sistema digestivo é o processo de transformar os alimentos, né, em formas possíveis de serem absorvidas pelo nosso próprio organismo, né? E quais são os órgãos que compreendem o nosso sistema digestivo, né? O canal alimentar, como é chamado. Primeiramente, a boca, ela está adaptada a receber os alimentos e iniciar o nosso processo de digestão. A língua é basicamente uma estrutura muscular revestida por mucosa que atua misturando o alimento com a saliva e encaminhando para a faringe. O palato forma o teto dessa cavidade bucal e apresenta duas partes: o palato duro, o ósseo, e o palato mole, muscular. Este se move e ajuda a ocluir a comunicação com a cavidade nasal. Os dentes também fazem parte desse sistema. A faringe e o esôfago atuam somente como tubos condutores, levando o alimento da boca até o estômago. A faringe é dividida em nasofaringe, orofaringe e larofaringe. A deglutição dos alimentos se inicia com eles sendo misturados com a saliva na boca e empurrados para a orofaringe. A seguir, reflexos involuntários vão encaminhar esse alimento até o nosso esôfago, do qual é encaminhado daí para o nosso estômago. No estômago, o estômago recebe os alimentos, mistura com o suco gástrico, absorvendo-os limitadamente e os encaminhando para o intestino delgado, aonde segue esse processo, né, de absorção dos alimentos, como a gente pode ver lá na página 75. O intestino delgado, composto de três partes, duodeno, jejuno e íleo, mede no vivo cerca de 3 a 4 metros de comprimento. E por fim, o intestino grosso, que é formado pelo seco, pelos colos ascendentes, transversos, descendente e sigmoide, pelo reto e pelo canal anal. Então, tudo isso compõe o nosso sistema digestivo, além de glândulas anexas. O que são glândulas anexas? Começando pelas glândulas salivares. As glândulas salivares secretam a saliva, a qual umedece os alimentos e facilita a mastigação. Ela possibilita a gustação, inicia a digestão e ajuda também a limpar a língua. O pâncreas também é uma dessas glândulas, estreitamente relacionada com o duodeno, produz o suco pancreático. Além disso, tem ações como a glândula endócrina, produzindo dois hormônios, a insulina e o glucagon, que atuam no metabolismo dos açúcares, né? Então, tem essas duas funções, a glândula pancreática. E o fígado, que é a nossa maior glândula dentro do corpo humano. Além de produzir diversas substâncias fundamentais para a nossa vida, ele atua na digestão através da produção da bile, a qual é armazenada e concentrada e excretada pela vesícula biliar. Temos também o sistema urinário. O sistema urinário, ele é constituído pelos rins, que removem substâncias do sangue, formam a urina e auxiliam a regularização de diversos processos corporais, pelos uretres, estruturas tubulares que transportam a urina dos rins até a bexiga. Esta atua como reservatório de urina. Quando cheia, esvazia-se para o exterior através de um tubo e uretra, né? Então, os rins são órgãos pares, situados um de cada lado da coluna vertebral. Algumas informações ainda sobre o glomérulo renal. É formado por um aglomerado de capilares, através dos quais ocorre a filtração do sangue. E este é filtrado e recolhido pelos túbulos renais. E a nível destes, ocorre a reabsorção de algumas substâncias, né? Então, a grande função renal que desempenha em nosso organismo. Virando a página, na página 76, a gente vai ter uma tabela com uma, pode-se dizer, uma exemplificação de cada um dos nossos sistemas, né? Sistema esquelético, articular, muscular, definindo quais são os principais órgãos e as principais funções. Posteriormente, na sua leitura, você vai fazer essa análise de todos esses sistemas, né? A gente tem na página 78 a distribuição, números de ossos do corpo humano em cada uma das partes, que dá uma aprofundada naquilo que a gente já estudou, né? Até a página 81 vai ser abordado essas questões. Antes de concluirmos essa rádio web, a gente segue lá na página 83, com algumas definições das membranas biológicas, né? É um estudo um pouco mais sobre como funciona, né, a ação dos fármacos, né, dos medicamentos no nosso organismo, a absorção das células, né? Então, as membranas, alguns pontos delas, não são estruturas contínuas, mas sim organizações moleculares. Através das membranas, realizam-se trocas materiais e energéticas controladas e seletivas. As membranas participam de processo energético de transporte. As estruturas da membrana são basicamente fosfolípidos e proteínas. Os fosfolípidos são as moléculas encarregadas fundamentalmente da estrutura da membrana, enquanto as proteínas são as moléculas que desempenham as funções específicas, como reconhecimento imunológico, ação enzimática, transporte específico de corpos através da membrana. Através desse estudo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Lá na página 84, a gente tem, então, ligação a proteínas plasmáticas. As drogas sofrem ligação às proteínas plasmáticas. A eficácia de uma droga é afetada pelo grau em que ela se liga a proteínas no plasma sanguíneo. Quanto menos ligante a droga for, mais eficientemente ela pode transpor as membranas celular ou se difundir, causando um maior efeito daquele fármaco no organismo da pessoa. Então, algumas definições que são importantes quanto a esse processo de absorção, como a gente tem no outro lado, na página 85, a gente tem o volume de distribuição aparente, né? Após ser absorvido ou injetado na corrente sanguínea, esse fármaco distribui-se para líquidos extra e intracelular. O volume de distribuição aparente, VD, é o parâmetro utilizado para descrever essa distribuição e pode ser definido como o volume líquido necessário para conter a quantidade total que da droga para produzir o efeito desejado que aquele medicamento necessita. Metabolismo, ainda na página 85, o metabolismo das drogas ocorre sempre no sentido de tornar, né, que os agentes exógenos mais polares, favorecendo a eliminação desses fármacos no organismo da pessoa. E no outro lado, alguns parâmetros de formas de absorção, aliás, reações nesse parâmetro, reações de fase 1 do metabolismo, convertem o fármaco original em um metabolito mais polar, através de reações de oxidação. Também, reações de oxidação são catalisados por um grupo importante de enzimas oxidativas que fazem a desaquilação e hidroxilação da cadeia lateral e do anel aromático, né? Então, temos também reações de hidrólise, ocorrem no fígado, no plasma e em muitos outros tecidos, e reações de redução. São as mais raras, mas algumas delas são importantes também. Dessa forma, a gente conclui a apostila módulo 2 do curso de atendentes de farmácia, né? Mas para o fim da apostila a gente teve um parâmetro sobre a anatomia, né, do corpo humano, para que você entenda, né, cada uma das partes, cada um dos sistemas que abrange o nosso corpo humano, porque a função, né, de uma farmácia, de um estabelecimento farmacêutico, é receitar substâncias, aliás, é dispensar substâncias que vão ajudar e vão trabalhar nesses sistemas que a gente citou. Então é muito importante você ter essa introdução, pode-se dizer que, como você pode ver através da leitura, é um estudo bem mais aprofundado que envolve isso, mas a gente conseguiu passar uma introdução de todo esse aspecto. Conclusão. E assim a gente conclui essa rádio web do curso de atendente de farmácia relacionado à apostila módulo 2. Então, através dessa rádio web, a gente conseguiu explicar alguns dos pontos mais fundamentais que foram abordados nessa apostila. E agora sim você estará preparado para realizar uma leitura mais compreensiva, mais assertiva sobre todos esses contextos. Então agora você vai estar mais preparado para realizar essa leitura e fixar melhor estes conteúdos. Feito a leitura da apostila, como a gente fez lá na apostila módulo 1, na rádio web número 1, você irá assistir às aulas relacionadas a esse conteúdo, também para reforçar e ser um estímulo no seu processo de aprendizagem. As aulas, caso você esteja assistindo pela plataforma virtual, são as aulas do módulo 2, né, que se encontram no módulo 2. E caso você esteja assistindo através do DVD, são os conteúdos que começam a rodar a partir de uma hora de vídeo, né? Então, posteriormente, a primeira hora de vídeo, aparece as informações e aulas relacionadas à apostila módulo 2. Feito, aliás, assistido às aulas referente a essa apostila, além de ter feito a leitura e ter ouvido a rádio web, você vai estar realmente preparado para realizar as atividades, para você testar seus conhecimentos e verificar se realmente conseguiu compreender todos esses assuntos que a gente trouxe até você. Então você vai realizar as atividades. Quais atividades você deve realizar? Na apostila módulo 1, a gente realizou as atividades da 1 a 72. Aqui a gente vai realizar as atividades da 73 em diante, até o final do caderno de questão. Elaborando todas essas atividades, o que que você vai fazer? Você vai encaminhar elas, né? Porque você já completou todas as atividades, tanto na apostila módulo 1 como na apostila módulo 2. Você concluiu, então, o seu caderno de questões. Concluindo o seu caderno de questões, você vai encaminhar ele para que nós possamos corrigi-lo. Você vai enviar ele tanto por e-mail para o endereço atendimento@cpedcursoead.com.br ou no endereço informado no seu guia do aluno, né? Caso você queira encaminhar pelo correio. Após a correção dessas atividades, você receberá a correção delas, onde vai ser possível você verificar aquilo que estava certo e aquilo que estava errado. Com isso também você vai estar recebendo, no mesmo e-mail, a avaliação final do seu curso, né? Então, aí, a partir daí você vai estar realizando a avaliação final, que segue os mesmos parâmetros das atividades, você faz ela com consulta e encaminha também para a correção. Ao mesmo tempo que você aguarda a correção de sua avaliação final, não esqueça de participar no fórum interativo deste curso. O fórum interativo desse curso é uma pergunta proposta pelo professor, onde todos os alunos debatem a sua ideia e o seu ponto de vista sobre aquela referida pergunta. Então é isso, concluindo a avaliação final e também a participação no fórum, você está apto a receber a sua certificação, desde que alcance um aproveitamento de 70% na avaliação final. Desejamos a você boa sorte, bons estudos e conte conosco sempre que precisar.